Hoje. Oi. Teixeira. Oi. Cadu. Oi. Eric. Oi. Você que não lembra o nome. Guilherme. Oi. Guilherme. Ah, não lembro porque não foi apresentado. Oi. Tá. Qual o nível de captação que você tá usando? Eu tô, acho que 40 e alguma coisa. 40? Eu tô no 70. Bota mais pra gente já ganhar nisso já. Pra gente começar ganhando já. 70 já. Não, foda-se, não vai passar isso pro computador? Dá um normalize depois e aí você. Bota um diferente do outro. Ou então, vocês estão falando aí, eu já tava escutando o negócio. Eu não faço vocês virem pra cá. Vocês querem fazer um negócio só vocês mesmos? Precisa desligar. Oi? Ali. Não. Para de bichinho. São reservas, cara. Não, que isso. Só a gente não. Certeza? É só, tipo, já vai estar uma barulheira não. Eu só queria tirar o lugão. Cara, mas eu acho que oito nego sem ar-condicionado. Deixa ligar. Cadu, deixa ligar o que ele disse. Acabou que eu consigo ficar quente. Você tava já com eu escondi tanto a minha presença que eu sumi da foto. Isso! Tá tipo um saque assim do Dougão. Sorte sua que o Forastieri e a equipe dele estavam na outra sala de imprensa, lá na Media Hospitality. Que não é sala de imprensa, vamos concordar. Não. Ó, no BG3 é nego que vai na Media Hospitality. A Wi-Fi é mais lento. Nunca tem lugar, a não ser que tu chegue cedo e fique o dia inteiro lá sentado com a bosta daquele sofá. Olha, só tá no lugar de trabalhar, só pra pegar café. Olha, você ganha isso. E quem fala que tem almoço de graça na Media Hospitality, tá confundindo egg salad sandwich com almoço. É porque o Crescente e o Totilo não estão trabalhando na E3, né? Não, mas o Crescente... Você pode ver... Tem sempre. Desculpa, foi horrível. Tem sempre os malucos do joystick e do Kotaku no Media Hospitality, mas os manos que estão trabalhando de verdade estão no Media Room, tá ligado? No eu assustei o Totilo pra caralho no que a gente tava lá no dia. E eu tentei pedir desculpas e eu só assustei ele mais. A gente tava no treco da Sony e ele tava terminando de mexer no teclado e eu cheguei do lado dele e falei: cara, adoro o seu trabalho. E ele falou: Não. Aí chega o Gus do outro lado. Não! Foda-se, cara! Oi, todas as pessoas! Oh! Então não, português! They're gonna rob me! What is my trabalho! Não, o Heitor não. Então, você não explicou. Você deu uma voadora de amor no tipo. Foi um drive-by compliment. O que ele fez foi tipo. E aí, I just wanna say I love your work. E saiu! Saiu! Não, ele não deu tempo de voar. O que você vai fazer com essa informação, né? Exato, like, what? Do I? Minha defesa, eu não encostei nele e eu falei bye antes de ir embora. Bye. Mas bye. Nessa velocidade. Andando, aí, né? Passando andando assim. Aí no dia seguinte eu tava com o Teixeira na festa do Gears of War e eu falei: oi, tudo bem? Eu trabalho com o Heitor, o cara que te assustou. Porque o Heitor ainda teve que tweetar sobre o episódio. Então, tá na rouba, Aí o. Tá na rouba, aí o cara assim, cara, uau! Aí o. Respondeu, tipo, de boa. Aí o Totinho falou: então, tipo, você não freak me out. Aí eu falei: eu trabalho com o Heitor, o cara que achou que tinha te assustado. Aí ele, não me assustou e tal, não sei o quê. E eu falei: e eu tenho um blog com o Bueno, hoje todo que eu tava com o Brasil, né? Aí ele olhou onde. Yeah, I know. Ficou muito tempo pra lembrar que tipo um Kotaku Brasil existia, que o Bueno existia. O Totilo é mó escroto trabalhando assim, porque não dá risada de nada. Tipo, a gente tava no round table da Nintendo e aí o Miyamoto tava cracking high jokes, assim, de uma coisa. Mas eu tô dando risada e o Totilo do meu lado, assim, só pra. Mas eu acho que eu tenho o mesmo problema, cara. Eu não ri de nada na E3, eu não ri de nada no. Mentira, você riu horrores. Na festa do Gears, na minha apresentação, eu adorei. Bêbado pra caralho. Não, cara, foi genial. A matéria que tá no Electronic lá, eu gravei na festa do Gears, eu só fiquei bêbado pós-festa do Gears. A festa do Gears tava alcoolizado. Mas tava ótimo, eu assisti hoje, eu tava ótimo meu foco, hein? Cara, eu tava arregaçando no foco, eu assim, de longe. Quem tava da EA que tava lá mesmo? Da EA. Não era da EA? Quem? Não, era da Microsoft. Microsoft, o. Dometric. Dometric do nosso lado, assim. Eu não consigo imaginar o Police, do nosso lado aqui. Dometric! Fuck the Police! E aí, tipo, uma hora eu tô andando pra trás, arrumando o zoom, eu achando que tava mandando bem pra caralho. Nossa, o zoom no Gun, zoom no. Ice zoom no Gun. E aí, vocês quiserem o foco. É, aí eu. Pá, bati nele, ele olhou pra minha cara e eu. Hey, dude. Vamos começar, caralho? Peraí, o Dometric... Começou, tá vermelho? Tá começando, não, porque é sempre assim. Peraí, já tá no vermelho esse podcast? Oh. Peço de cravocê. Give me that quick crystal. Vamos lá, porra, hoje vai ter muita gente que ninguém conhece, então, tipo, a gente vai ter que fazer um momento Dilma bem grande, né? Momento Dilma. Olá, internautas. Olá, internautas. Tudo bem? Você tá feliz, né? Eu tô feliz de estar aqui com você. Que é, bom. O bom é que como todo mundo se conhece aqui, a gente não precisa falar pra todo mundo que hoje eles vão saber. Porque a jornalista... Como é que era a frase mesmo? Porque metade jornalistas de games odeiam. Ninguém nunca falou que era metade. Vocês estão criando um falso cognito aí. Não, tem não, uns... Olha só, eu não sou jornalista. Eram todos, não eram? Eu odeio, cara. Aí a gente... Então, tá vendo? Faz parte. Eu não sou jornalista, também te odeio. Não, tudo bem. Isso, tudo bem. Ninguém tá falando que é impossível me odiar, não ser jornalista. Minha mãe não é jornalista de games. Ela tá aí pra comprovar, né? Lá, eu gostei, cara. Que eu não precisei nem chegar no meio da piada. Esse aqui é o 32, cara. Vocês fazem apresentação de vocês? Eu esqueci. Sim, a gente só fala de tipo, boa, aqui é o Gus, aqui é o Heitor. Aqui. Bom, a gente, né, a gente... Bom, mas então a gente vai fazer a nossa apresentação. Se você corta da sua. Mas então, é que na verdade, assim, é que como tá rolando um momento aqui que eu não sei. Isso aqui é um Street Fighter Cross Tekken, um Tekken Cross. Na verdade, tipo, que engine que a gente tá rodando? Na verdade, eu quero conversar sobre onde você escolhe o seu estilo de luta. É isso, porque eu acho que seria. Isso aqui é um Street Fighter Cross Tekken. E a gente é o Wyatt. Ah, é? Com certeza, cara. É que você tá na casa. É que nosso. Você tá na casa dos inimigos. Beleza, eu vou continuar rodando a minha própria engine, que só irrita. Então, nos dois podcasts. Nos dois podcasts. Impressionante, né? Tá. Nossa, isso aí tá dois podcasts ao mesmo tempo. Isso é um cross-platform. É pra isso que a gente tem dois gravadores aqui. Cara. Não, é pra isso que, tipo, metade dos nossos ouvintes nunca mais querem que você apareça lá. Vai ser ótimo, vai ser, né, muito legal comparar as edições, né? Porque as edições vão ter as engines, certo? Né? Exatamente. A nossa vai ter as nossas vinhetas absurdas. E a minha vai ter aquela música irritante. Agora, caralho, nesse momento, eu tô ouvindo uma música horrível se eu tô ouvindo esse podcast. Música horrível não, vou parar. É Cowboy Bebop, cara, normalmente. É. Não, mas hoje não é, tá ligado? E foda-se, eu tava tentando ouvir você falar, mas não, tinha uma música atrás enchendo o saco. Não, você é o único filho da puta que não consegue ouvir. Ananias, um beijo pra você. Eu vou te falar tudo. Foi Ananias que falou pra eu começar a usar jazz. Eu comecei a usar jazz e ele nunca mais falou porra nenhuma. Ele fala pra mim. É, filho da ele, puta. Ele sussurra no meu ouvido. Ô, Ananias, um filho da puta. Beijo pra você. Vamos lá. Que eu nem tô bêbado ainda. Eu lembrei de Golias agora. Golias. E a escolinha do Golias? Era muito boa, cara. Não, não era. Não. Como não, cara? Eu defero! Alguém, todo mundo eu gosto vota, que ele não, tipo, ele não negou que era, ele só ficou espantado. Como não era? Não, mas não, é que desde ontem o Dogo. É que desde ontem o Dogo tá acabando, tá destruindo minhas lembranças da infância, cara. Ah, você não sabia que os Power Rangers, na verdade, as cenas de luta eram do Japão. Você sabia disso? Claro, do Japão. Aí, ó! Viu? Outro que não sabia. Ah, mas eu entro, gente. Cara, então, pra mim. Eu não achava que eram os mesmos atores. É, eles estavam meio profissionais, não? Não, mas o Eric é um profissional de televisão, é claro que ele vai saber os segredos. Quantas cenas do Badalhoca MTV era tudo puxada de seriado japonês? 80%. Garantido. Sim. E as melhores. Na versão japonesa, inclusive, o Ronald Hughes era uma mulher. Sim, quem peidou? Não, sério, quem peidou? Oh, em Noito Negro, alguém peidar é muita sacanagem, velho, sério. Ai, não, vai você. Foi você. Não, o jantar do Eric. Puta, cara, que chegou aqui depois. Ainda não chegou. Não, fui eu, mas é que eu jantei. Eu percebi que ele foi ele, por quê? Porque quando começou a feder, ele tava assim. Então você tava dando um pulinho assim no colchão, que tava saindo do colchão, sabe? Porque o peito só tinha entrado. Quando ele fez a ver. Foi uma propulsão. Eu tava levantando. Voo. É aquele peito que você solta, faz uma bolha no cu. Você... Não é isso, cara. Porque eu tentei segurar. Aí você segurar. Tem que levantar, porque parece que vai estourar o seu cu. Caralho. Aí você levanta e sai. E né? Já basta um jornalista com o cu estourado pro E3, né? Polêmico. Polêmico. Mamilo. Eu gosto de nomes, hein? Eu filmo making off ou não rola? Filma, claro. Quanto filma, mais provas é melhor pra polícia. Que merda, né? Mas é que making off não tem cheiro. Porra. Vamos lá, vai. 3, 2, 1. Ele fazia isso desde do podcast da Editora Europa lá. Eu ia fazer a apresentação e ele me interrompeu umas 15 vezes. Babaço. Não, fazer o quê? Pra irritar o Correio, pô. Tá bom, vamos lá. Eu tô pensando nisso, nem editar também, de jogar do jeito sim, que a gente sim, sim, porra, é um extravaganza, né? Não, ah, então vocês vão rodar a nossa engine? É. Yeah. Não, vocês ainda vão ter vinheta, o nosso vai ser tipo cru-cru. Liga. Boa. Boa. Não, se a de vocês for cru-cru, a nossa vai ganhar sempre. Não, mas é que tem que ter as músicas que o pessoal espera do audio. Ah, da hora que agora a disputa virou pra quem vai ser o pior do podcast, né? Não, quem vai ser mas o é melhor. O seguinte, aí o nosso, a gente vai tirar todas as frequências baixas, vai parecer que a gente gravou com o celular. Sim, é que a gente vai botar a voz de menina, né, gente? É, vai ser edição Chipmunk, tá ligado? Só beat, um monte, assim. Do... É, é verdade, você achou que era brincadeira? Não é, não é brincadeira, não. Ah, não, eu só tava fazendo uma brincadeira aqui. Exatamente. Vamos lá. Jocoso. Estamos começando mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose especial de E3 de informação, piadas internas, humor nonsense e participantes alcoolizados. Wait, here comes a new challenger. Seja bem-vindo, ouvinte, ao Audiotronic da semana, diretamente do E3, o melhor podcast do Audiotronic. Do áudio é muito boa essa entrada. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui com... Caio Teixeira. Douglas Pereira. Gus Manzeta. E agora é o combo, né? Agora não, agora, ó. Ultra conforme, Dilma. Não, conforme eu for apontando, eu quero que a pessoa fale rápido. Ultra Dilma. Quero que a pessoa fale rápido o nome. Cadê o Araújo? É, Gustavo! Guilherme, o que é aqui? Vitor de Paula. Puta que pariu! Puta para tudo! Cara. Vem, Dilma! Vem com vem força, com Dilma! Isso aqui vem que vem que cano. Esse aqui é o Audiotronic Especial E3. Eu e meu New Challenger. Então, meus queridos, quem nunca participou do Games on the Rocks, faça o favor de se apresentar, falar o que faz, o que é. Todos ao mesmo tempo. Transsexual, faz programa. Que hoje é o recorde de participantes, sim, né? É, tipo, nunca a gente juntou tanto filho da puta no mesmo lugar. Então pô, tá, vai, go, go, go. Chamou todo mundo que tá ouvindo de filho da puta, né? Porque aqui não tem nenhum. Eu escrevo pro Lectronic. Eu junto. Quem? Eu, Heitor, escrevo pro Lectronic junto com o Gus e com o Eric. Mas ele escreve mais que eu e o Eric. É, a gente faz o Lectronic junto. Qual é o seu mesmo, nome mesmo que você não falou? Falei, eu sou o Heitor. Ah, desculpa. Heitor? De Paula. É que ele erra o próprio sobrenome. Pra quem não é ouvinte frequente, ele erra o próprio sobrenome todo de podcast. De vez em quando é De Paola. É De Paola. Porque, ele, porque aí... Como, porque, fala por que você erra o próprio sobrenome. Explica. A falta de autoestima que te leva. Você quer que eu explique? Não, foda-se a explicação. A falta de autoestima que leva ele a fazer isso é que é o seguinte. É que é, se escreve com O. Só Paola, que se você né? fala Paula, as pessoas só que, escrevem só com Só que a pronúncia é certa. É De Paula. Só que ele fala De Paola porque ele já acha que você vai errar e ele acha que o nome dele não merece uma correção. Quer dizer, pra alguém acertar, alguém tem que errar. Exato. Pronto. Bom, sou o Cadu Araújo e a parte que interessa aqui é que eu escrevo lá pro Hard Gamer na MTV. Exatamente. E eu sou o Guilherme Buquerque e eu escrevo junto com o Cadu Araújo pra, pro Hard Gamer na MTV. É, meu nome é Eric Gustavo, não escrevo pra lugar nenhum e eu sou freelancer de qualquer coisa. Exatamente, ou seja, lá na Rua Augusta... E é o presidente de vídeo da Electronic Corporation. Isso, presidente de vídeo. Lá na Rua Augusta você pode encontrar o Eric no celular... Não, ok. Oh, não. Mas por que você tem que ir até Augusta pra ligar pro celular do Eric? Porque ele é livre. Não sou eu. Então hoje nós iremos fazer aqui o último podcast especial de E3 falando sobre... E o primeiro Audiotronic especial de E3. Caraca! É um vídeo Audiotronic. É, que a gente fez vídeo Audiotronic. Como é um vídeo Audiotronic? É, tipo, gravou, é tipo isso, só que em tipo vídeo. Tipo isso, tudo gravado. Olha que legal. Em alta definição. Isso é o bom de você não precisar da TV. É pra usar o mesmo logo pela preguiça de escrever Videotronic? Não, a gente tem um logo novo, tem que é o diretamente do E3 e tal. Ah, entendi. Olha, quem fez o logo? Eric Gustavo. Eu sou freelancer de qualquer coisa. Como dito anteriormente. Sei, eu faço tudo de maneira porca. Justo, justo. É. Especialmente bacon, e bacon de maneira porca é o melhor bacon. Né? Mas eu tava pensando aqui antes, da, antes de começar a gravação, como é que a gente vai organizar? Que tópicos que a gente vai subir? A gente assim. Vai falar de E3. Eu acho, que a gente, ó, eu acho que a gente podia fazer de um jeito mais rápido, mais fácil. Um jeito mais rápido, mais fácil, mais inteligível. Fala dos 3Es, né? Da parte eletrônica de E3, da parte de entretenimento de E3 e a parte expo de E3. É que a gente não sabe do que vocês já falaram nos outros. É, então, não. É que, na verdade... Hoje a gente não ouviu, a gente não é trouxa. Hoje a gente tinha pensado em fazer um top 5, ou então, como é tanta gente, um top 3. Ouvindo. De jogos... De jogos não, de anúncios da E3, eu acho. De jogos, tá, coisas que você de jogou. Tudo que tá lá. É uma boa. Né? Às vezes isso é mais rápido, mais fácil. Se a gente fizesse, às vezes, assim, tipo, não top 3 de jogos, mas sim, tipo. De tudo? Um top 50. Um dia. Tipo, que tal? Todos os 75 minutos. Exatamente. Tem aquela lá no quintal. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. No quintal. Não, tipo, porque eu gosto das categorias que, por exemplo, teve no PabloCast no ano passado. Não, no WoW Amazing. WoW Amazing Cast. O melhor carpete. Tapete. Caraca, PabloCast é o melhor nome do podcast. Possível. Que vira PP, né? Se você não sabe de quem é, não é do cast, é a dica, hein? PabloCast, olha. Cara, durou mais de 20 edições. Caraca, o que é um recorde pra você. Não, o Audio Game tinha mais de 100. O Audio Game durou 2 anos. Com 5 séries, 6 séries. Séries? Série, porque a gente fazia série especial Season. Pra revistas, várias e então. Tal. Entendi. Bom, então tá, vai, vamos começar com o mais fácil. Melhor jogo da E3. Um pra cada. Pode ser o melhor jogo da Warner? Não. Não, melhor jogo pra cada. Vai, vamos deixar o bagulho mais sucinto. Exato. Não vale Mortal Kombat, que a gente sabe que você é amigo do cara. Começamos por Caio Corraine. Melhor jogo da E3 pra você. Bioshock Infinite. Não joguei. Como é que vai fazer a continuação de Infinite? Acho que não tava jogável, só tinha. Não tava jogável. Mais Infinito mais um. Mas não tem. Não tem. É infinito. É infinito. Eu também acho. Não tem mais continuação. Acabou o Bioshock. Essa foi a sacanagem do Kelevin? Você acha que ele foi numa reunião e alguém falou: você precisa fazer a continuação? Ele falou: não, beleza, então eu vou fazer o 2. Deixa o 2. Outra pessoa, eu faço outra continuação. Ah, beleza, você vai fazer o 3? Não, eu vou fazer o Infinite. Done. Te fodi. E aí eles falam, não! É impossível a gente vencer esse homem! Junte-se aí. Vai, okay. Conta aí. É, mais alguém aqui viu a apresentação? E eu concordo com você, que é o melhor jogo. Tipo... Porra, spoiler, velho! Oh. Vai chegar em você ainda. Não, mas é bom que pelo menos a gente fala junto, porra. Ficar quieto e repetir o que ele falou. Heitor, concorda com o Raine que ele fica pior. Mas assim, eu acho que... primeiro que a sala onde o jogo estava sendo apresentado era um tesão de sala, né? Tipo, era uma sala com os peitão, a né? bunda, cara não, de mas vagabunda. Não era peitão e bunda, mas era tipo tudo em couro. Então era... Cora, não, e couro, o cenário, aquele é. Cenário do Bioshock com os quadros, os com os quadros, com aquele tipo de... Como que é o nome propaganda. Da... Propaganda. Que você coloca... As coisas que você, Art Deco, né? Você coloca em ti mesmo pra melhorar os poderes. Eu tatuagem. Os nomes. Ah, os... As injeções de tatuagens. Eu sempre esqueço. Mas coloca em você mesmo pra você melhorar. Tatuagem. Ou é aquele adesivo de nicotina, pra É, mas tava com os cartazes do Vox Pop lá e tal, tava bem legal aquilo. Então, eu achei muito, muito legal, porque assim, antes de entrar eu falei com o Ken Levine, pedi pra ele gravar uma coisinha pro podcast, que vai entrar aí na semana que vem. E eu acho assim... É o final de Bioshock Infinite, ele contou. Sim, é o spoiler máximo. E eu acho assim, que a apresentação, ela foi muito bem programada, porque antes de começar a apresentação, eles fazem aquele puta discurso falando de, tipo, do desafio de fazer isso, de sair daquele ponto mais cômodo, de continuar com a... Continuar embaixo d'água, né? Próximo seria Bioshock Gloob Gloob. Porque chega daquele... Continuar com, sabe, tipo, com o lugar mais tranquilo que eles já tinham dominado, que eles já tinham... Um lugar mais tranquilo. Acabou os vilões, né? Era muito tranquilo, era um aquário, né? E eles exauriram a mitologia de Rapture, não tinha mais o que falar daquele ambiente. Então, mas aí, às vezes, ao invés de simplesmente, tipo, putz, vamos tentar expandir esse universo, como o 2 fez, tipo, fez porcamente... Que não foi irrational, então, tipo, é compreensível. Foi um movimento muito racional. Nossa, vai ser uma disputa entre você e o Corraine de piada sem graça, né? Eu tô sentindo. Oh, vai se fuder, ó! É maluco! Você. Ó, concorro aqui. Não existe competição. Ele é a Sheila Carvalho. Tá piada ruim, mano. Cara, mas qual deles? Carvalho, pô. Davi? Era Carvalho 1 ou 2, é isso que eu quero dizer? Ah, eu peguei só a primeira. Mas então, aí eles explicam assim que aí por isso que surgiu a ideia de levar o universo pra cima, pra fazer a Colômbia, né? Que é a cidade. Colômbia? Colômbia. Ah, que susto, velho. Porra, mano, cocaína! O plasmid é cocaína, velho. É isso. Mas não é? Você não usa pra melhorar? Cocaína você usa pra melhorar a cocaína, é isso? Tô falando ao vivo, não pode ser isso. Cocaína, cara. Não vamos fingir aqui que tudo que tu fez quando cheirou cocaína foi melhor. Isso vai ser muito curto. Não do Jotronic, viu? Você vai ter ele. Mas aí eu achei bem legal. E o vídeo também, né? Tipo, que foi fantástico, assim, tipo. Você vê que tudo mantém é BioShock, tipo, você reconhece o estilo visual, você reconhece tudo mesmo do que você já está acostumado do primeiro jogo, dos primeiros jogos, só que é uma evolução absurda. Sim, assim. Os peitos da principal Elizabeth. Nossa, que par de tetas maravilhosas, aquela cara. Mulher em menos de 5 minutos. Mas eu ainda prefiro bater uma Bruna pensando numa Little Sister. Ele fala que ela ficou 15 anos presa, que? Mas ela parece, eu não sei se não talvez fala. Por causa dos poderes dela. Então, eu acho que ela deve dela. Ter, sei lá, uns 20. And how is the multiplayer? Mas aquilo, é bem aquilo que eles estavam falando antes do jogo sair, que eles queriam achar uma maneira de manter a essência daquilo que eles consideravam que era BioShock sem Rapture. E fica claro como eles estão conseguindo isso. Você entende que BioShock não se resume a Rapture, BioShock se resume a outras coisas que podem ser aplicadas a outros universos, outras... Sim, é a questão de você meio que, tipo... É um conceito geral, né? É quase que basicamente você ter uma ideologia própria e falar, meu, a minha ideologia é melhor que a de vocês, beleza, vou ter o meu mundo, puf! E o mais legal é que o vídeo ele começava dentro de uma guerra civil. Você tá vendo o processo de destruição. Ao contrário de BioShock, você já tá chegou merda, lá quando já tá cagado. Tudo zoado. É, então você diria assim que a filosofia do BioShock 1 é mais fim de festa e essa é vamos ver a farra. Exatamente. Dá errado. Mas assim, tirando a filosofia... Vamos ver essa micareta de gringolar. Essa micareta virar um riot. O Dogão tirando foto com breja assim na festa. Né? Existe. Eu achei uma foto minha com o André Ruas lá na máquina que ele pediu pra eu mandar por e-mail pra ele, inclusive. Maravilhosa aquela foto, hein? Tipo, os dois. Muito boa, cara. Eu e o André Ruas loucão depois de eu fechar um acordo de que ele vai começar a mandar jogo pra review pro Electronic. Fechar um acordo milionário. Fechar um acordo de uma perda de mãos, dois triloco. O melhor que a gente encontrou. Comprava tudo. A gente encontrou com o André Ruas ontem, foi ontem? É. Foi ontem, ele não lembra de nada disso. Diga. Ótimo, vou ter que mandar. Não, vou mandar com a foto e fala assim: ó, manda pra tua esposa, tu vai mandar. Mas então, falando da parte então, tipo, da jogabilidade que eles apresentaram lá, tipo. Brincadeira, gente, o André Rose não é casado. Que desnecessário. Nossa, foi não muito mais, porque eu já mandei a foto. E com minha mulher dele. Porque todo mundo já comeu. Não, mentira, brincadeira. Ai, o Gui é filho do André Rosa, sabia? Ih, caralho. Então, né? Começou a falar a verdade. Aí perde a graça, né? Perde a graça. Quer dizer, a gente não sabe se né? Nunca fez o teste de DNA. Pode ser um desastre. Tá bom, vai o choque. Em cinco minutos de vídeo, eu acho que eu vi mais ação do que as horas que eu joguei no primeiro. Sim, parece que eles fizeram aquilo que não era bom no BioShock, que é melhorar a parte de tiro em si, assim. Ela é boa o suficiente por si só dessa vez, apesar de ser só um complemento a todas as outras coisas. Sim, e aquele esquema de você, da montanha-russa de braço lá, que você... Skyline. Que você pula de um pro outro, Isso me lembra muito de Ronald McDonald. A McDonald's Treasure Land Adventure é um jogo de Mega Drive em que você é o Ronald McDonald e você tem uma mão mecânica pra agarrar em Rage. Mas até igualzinho. E Earthworm Jim também faz isso com a cabeça, velho. Muito não, melhor. Não, mas é que eu tô falando que era uma garra igual. Era muito parecido, eu tô falando. Ah, você tá falando que eles copiaram o Ronald McDonald? Eu sei, eu tô dizendo um veio primeiro, outro veio depois. Conte do podcast! Irrational Games copia o jogo do Ronald McDonald. Mas a única coisa que eu tava até conversando com o Cadu depois da demo que a gente tava se perguntando é como eles vão fazer pra que fique claro quais os caminhos nesses trilhos que você pode seguir e como passar de um pro outro. Porque na demo ele até chegar num Zeppelin, ele passou por vários e vários trilhos. Sabe como? Sem trilho. Será que quando você tiver... Sem trilho. Aí você não pega o trilho. É uma forma de uma fácil, rápida... Obrigado. Porque a complexidade dos caminhos... Mas aí, mas será que essa parte dos trilhos não é on-rails? Nossa. A minha foi melhor. A minha foi melhor, desculpa. 1-0. Tá boa essa disputa. Tá boa essa disputa, os dois estão negativados agora, de boa. Tá boa essa disputa. Como é que tá o placar? Como é que tá o placar? Misturou os times, né? Misturou os times. que é isso? Virou X-Men vs Street Fighter agora? Mas sabe o que eu acho? Os trilhos, assim, que eles meio que sabem. Meio que não, né? Eles sabiam qual caminho tomar e tal. Eu acho que quando as pessoas, tipo, nós jogaremos, tipo, vai ser muito tentativa e erro, cara. Que você vai pá, cair num trilho e, tipo, putz, não era esse que eu queria. Volta. Não era esse que eu queria, tô indo pra Goiás. Tem uma coisa que tem. Todo mundo que tá indo pra Goiás pensa isso. Não era isso que eu queria fazer. Em Infamous. Tem o sistema de metrô, que é de trens, na verdade, que o você primeiro? Pode usar. É, que você pode usar pra se transportar pela cidade. A única dica que você tem é abrir o mapa e ver pra onde cada linha vai levar. O Mas problema, é que eu não tenho certeza se é um ambiente aberto. E o problema do BioShock é que tinha horas que ele pulava, ele passava por uns 2, 3 trilhos e caía no último, assim. Caralho, velho, como é que não sabia? Então, eu acho o seguinte, eu acho que esse aí ele sabia exatamente, treinou pra caralho antes de fazer e tal a apresentação, e pode ser que na versão final eles editem e aquela fase não seja a versão final, obviamente, tipo, é só pra mostrar as possibilidades. Uhum. Porque, por exemplo, a demo do que foi exibida na conferência da Microsoft do Tomb Raider era diferente da demo que foi exibida no booth deles. E era a mesma coisa, era a mesma fase. Rolava, mas você tinha que fazer um. Não, e eles podem ter soluções dentro do jogo do tipo, você fica em loop no mesmo trilho até passar pro outro. E pelo que eu entendi, você nem é obrigado a explodir aquele zeppelin pra seguir daquele pedaço. E talvez você consiga fugir caso queira. O que você tá fazendo? Tá que pariu. Qual é que é? O Dark foi menos de 5 segundos pra eu mostrar uma coisa pro Gus e ele entender. Tipo, foi muito rápido, velho. Foi menos de 5 segundos, foi menos de 1 segundo, cara. Ele tava mostrando a buceta preta. Pode. O quê? Falar que ele mostrou uma buceta preta. Mas é que o mais legal de longe que eu achei foram lá os rasgos. Pô, você ainda desse jogo. Os rasgos de realidade que a Elizabeth pode explorar. Rasgos de realidade? É que assim, ela tem uma habilidade. Gente, que apelido de buceta estranho. Nossa! O Eric entrou em êxtase, cara. Foi praticamente êxtase religioso. Que nome bonito. Caralho, nunca lambi nada puta. Um rasgo de realidade. Caralho, que é isso? Ai, eu nunca mais sou mesmo depois que eu saí do rasgo de realidade da minha mãe. O rasgo de realidade de Elizabeth. É um livro que toda menina de 13 anos precisa ler. É um capítulo de Emanuele, né? Mas então, ela tem a habilidade de abrir como se fosse uns... eu conheço uma menina Augusta que consegue também, assim, que abre e a bolinha de ping-pong. É como se fossem uns portais dimensionais que ela pode, tipo, entrar em outras realidades ou trazer objetos de outros lugares pra se enxergar meio que o fantasma de um objeto e ela consegue puxar isso pra cá. Mas então, por exemplo, tipo, eles usam isso numa hora que tipo, tem uma galera atirando neles. Aí ela fala, meu, eu posso trazer alguma coisa pra ajudar a gente aqui nesse combate, escolhe. E aí, tipo, aí você pode escolher. E aí você fala sempre Guns, não, você tem um objeto lá pronto. Então no essa caso tinha uma... que tem time travel. Isso é meio tutorial, que nesse pedaço é mecânico. Nossa, Prince of Persia? Não, esse pedaço é bizarro, porque tem um cavalo meio, um cavalo morrendo, é sério, ele não é piada. Eu sou piadista, mas eu não sou burro. Tem um cavalo morrendo e ela vai tentar usar esse poder pra ressuscitar ele, de repente abre um portal. Eles estão no meio de uma rua da cidade hoje em dia, tá tocando Tears for Fears no fundo e um. Qual Tears? Não, peraí. Você não usa o nome tá Tears for Fears em vão. Tá qual música? Eu não lembro o nome da música. Fuck! Aí, maluco, depois fala que o maluco tipo, sabe das coisas. Mas quem fez Faculdade de Letras não vai lembrar que de música do Tears for Fears que é tem, tipo, tem um cinema escrito Revenge of the Jedi. E aí, tipo, eles estão no meio da rua e de repente uma ambulância na direção deles e aí, tipo, ela fecha o rasgo na. É, tipo. Aí ela fecha a perna. E aí ela fecha o rasgo e fala, agora são 50 dólares. Ela fecha o rasgo e aparece no defloration.com. Aí você percebe que você falou uma merda, mas é tarde demais. O Vitor tá registrando, né? Sabe quando acontece isso? É, então é a vida do Heitor. É verdade. Ok, vai. 25 minutos de BioShock, muito foda. Vocês vão ver esse vídeo da demonstração. Mas eu falo aqui, a parte interessante da mecânica é que você tem que escolher o que você quer trazer pra realidade. Nossa, eu posso escolher um prédio? Não, entre os objetos. Eu posso escolher paz pra humanidade. Nos anos 80 tinha bastante. Não, fica aí. Ou então, bateria elétrica. Ou se é anos 80, não. Anos 80, guitarras e cocaína. Caraca. E... Caraca. Não, pera, caraca. Heitor, mas eu não prestei muita atenção nisso, mas aparentemente esses negócios eram da mesma época que eles estavam, né? Tipo, é como se uma carroça que já existiu lá não. mesmo... Ah, tá, não, eu não sei o que, que são esses detalhes, isso não dá pra saber. Tipo, é que assim, aquela realidade dos anos 80 com certeza é diferente, porque a gente sabe, acho que o BioShock, o Infinite se passa nos anos 30 e tal, uma coisa assim. É, tanto que na hora que eles estão no tiroteio... Não, ela, é muito antes, é 1918. Ela abre e traz um bonde, né, pra proteger, pra fazer uma barreira. Pra proteger, você pode tacar a porra do bonde na galera, porque você não protege com ele. Não, ela só traz pra realidade e o objeto... Ela não ele consegue, vem parado. Ele não consegue manipular. O bonde ela, na ela galera. Não, então, nesse tipo, pedaço... Ela não consegue abrir o rasgo. Não, mas calma, o bonde se eu conseguir explicar esse exemplo, acho que vai fazer sentido. É uma hora que eles estão cercados e ela fala, eu posso trazer um desses três objetos da realidade. Aí tem um barril de munição, que no caso... E aí começa tudo... Tem uma porta no fundo que te levaria pra algum lugar, e no caso da demo ele escolheu uma carruagem que e o Cookie Monster. E tem uma caixa que você não sabe o que, que tem que você pode escolher. Então a impressão é que vão ter vários pontos, e aí você decide o que você quer fazer pra. Mas aí, você tem que responder em forma de pergunta. What is a train? Eu tô assistindo o Jeopardy agora, cara. E aí o Alex Trebek vestido de Big Daddy. Vestido de Alex. Will Ferrell vestido de Alex Trebek vestido de Big Daddy. E aí o Norm MacDonald responde. O Norm MacDonald responde. E o protagonista de BioShock Infinite, na verdade, é aquela imitação do Sean Connery lá. Sim. Termina todo mundo batendo palma. É. E xingando a mãe do Will Ferrell. Como aconteceu no final do vídeo do BioShock? Caralho, aconteceu isso no vídeo? Todo mundo bateu palma. Fora da mãe do Will Ferrell no final da demo, que demo que eu vi. Você viu a demo que eles tipo, dão pra qualquer um. Tipo, eu tinha appointment de entrevista, eles mostraram a verdade. Guilherme Albuquerque, melhor jogo de E3. Elder Scrolls Skyrim. Skyrim, que inclusive nosso querido Douglas Pereira quase dormiu. Quase dormi, mas não porque era ruim, é porque eu tava caindo de sono. É, eu compartilho. Uhum, olha, desculpa, olha a Bethesda dando dinheiro. Tchim, tchim, tchim. Conta aí. Bom, eu não sei se mais alguém aqui viu o vídeo. Eu vi também. Eu vi. Eu não vi. Eu não vi, mas eu ainda gosto da piada do Skyrim Job. Não, eu tenho um jogo preferido também, mas vou esperar você falar. Não, é assim, assim como todos os outros. Não pressure. Depois de conhecer, daqui a 20 minutos. Não, obrigado por vir. Obrigado. Obrigado por deixar eu falar. Eu só queria interromper pra dizer que eu não vou interromper. Não, por favor, eu só queria dizer uma coisa. Não, pera só um pouquinho, deixa eu só dizer uma coisa. Tá bom, vai. Guilherme, pera só um pouquinho, continua. Tá bom. Ai. Eu não vou editar isso nem fudendo, velho. Vai assim. Nossa, eu tô melhorando isso. Para de. Tá cada vez mais rasgando minha realidade. Tira isso da mão dele. Fica brincando de rasgos de realidade. Vai. Skyrim, Elder Scrolls. Muito bem. Eu joguei Oblivion. Gosto muito do jogo e tal. E eu vejo uma progressão muito absurda entre os dois jogos. Acho que isso que destacou. Em todos os pontos, tanto na batalha, quanto no gráfico, quanto no... Demorei meio a acreditar que aquilo era um jogo de 360. É verdade. O jogo tá muito bonito. Você achou que era de Wii U. É, exato. Que bonito. Não, mas é porque essa engine nova deles é... Mas não, eles reescreveram tudo. Eles falaram isso no começo, que eles reescreveram quase porque tudo. Porque também, se você for ver, tipo, a Bethesda hoje é tipo, a dona dos três jogos mais bonitos, que é o Rage, o Skyrim e o Prey 2. Eu concordo com o Prey 2. O Rage, eu já não... Ah, o Rage é legal pra escala. O Prey 2 tá cada vez mais barato. É que parece o Borderlands sem ser cômico. Desbloqueado, mas bonito. Agora, Prey 2 é impressionante. É, Prey 2 é fantástico. Não, mas então, eles não falaram que eles estavam rodando no 360. Se a menina Maísa tivesse ouvindo isso... Falaram que vai ser... Oi? Se a menina Maísa tivesse ouvindo isso, eu corrigi os caras que ligavam pra ter um cara perguntando pra PlayStation. Pera aí. Não pera não, hein, filha da puta. Pelo amor de Deus, conversa paralela, cara, o coitado isso, de quem vai isso, ouvir. Isso, coitado. 10 conversas pelo preço de uma. Vamos. Coitado de quem vai ouvir. Evolução, oh, Skyrim. Menos é mais, hein. Vamos lá. Então, uma das coisas que eu gostei e que ficou... que destacou bastante no jogo é que as missões, elas são meio dinâmicas. Elas podem... Elas têm uma certa abertura. Cada missão consegue mudar... dentro do que você está passando. Então, de acordo com suas ações, de acordo com como você está com seus itens, de level e tudo mais, essa missão ela tem uma mudança que vai ser dinâmica, gerada pela própria engine. Não foi escrita essa mudança. E isso é realmente bacana. Nossa, no fim do meu jogo vai ter a galera toda dançando pelada em cima de um monte, em cima de um dragão, cara. Fuma pedra, cheira a pó, dança até cair. Eles comentaram alguma coisa sobre a neve não é programada, né? Tipo, pode de repente a temperatura muda e a neve cai. Sim, e ela, sim, sim. Ela forma. Como na vida real. Exatamente. É, exatamente. Mas a parte impressionante é que não é a meu vida Deus. Real. Meu Deus. Mas até que, mas assim, jogos assim, eu não joguei o anterior, o Elder Scrolls 4, mas é meio que tipo, já tô acostumado com Fallout, tipo coisa. Então você sabe o esquema. Então, mas até que ponto o Dovahkiin Dragonborn, ele é um personagem fechado? Até que ponto ele não ele é um personagem tipo feito, ele tem o background dele, você vai jogar a vida dele? Ou é um personagem, tipo, que você... Pode ser senhora do Vakim. Customiza, tipo, ele faz o seu... Não, eles não comentaram sobre isso. Mas a gente já viu muita... A gente já viu muita coisa aqui no meio do caminho. Não, posso parar? Shepherd, um segundo. Posso parar um segundo? Quem tá arrotando mortadela? Sério, tá me incomodando. Mortadela não, que a gente comeu no Steakhouse, uma boa. É verdade. A gente também. Porra, velho, é muita gente. Não dá pra culpar ninguém. Mas deve ser o Gus, tá? Culpe todos. Não, eu não tô arrotando, gente. Tá, continuando então. Deve ser alguém que tá bebendo essa Mas então, que você falou, tipo, existem também personagens no meio do caminho. Sim, algumas coisas que eles falaram quando começou a demo, o cara falou: isso é logo depois que você criou a sua character. E também ele mostrou algumas runas, algumas coisas que você pode ativar. Ah, então deve rolar uma senhora Dovahkiin. Sim, que você pode ativar e mudar seu personagem durante o jogo. O que vai ser genial, porque mulheres com peles vestidas de. Só com peles de animais mortos é incrível. E outra coisa, pra quem jogou Oblivion, os personagens estão muito mais bonitos, assim. Coisa que no Oblivion. O movimento tá muito mais assim. Você aceita aquilo como um jogo de terceira pessoa. Dá pra jogar exatamente. Em terceira pessoa. Coisa que não dava. Então, mas em nenhum momento ele pulou com o personagem. Nossa! Não, se você não viu você não jogou o Oblivion. Cara, você pula e dá uma sodopiada. Ele faz assim. É nojento de feio. O pessoal que tá estudando não vai entender, mas quem já jogou. Sabe, quem não jogou, tipo, o pulo dele parece o homem na lua, assim, tipo, o cara pulava e, tipo, Mario, assim, sabe, dois frames, perna aberta, até encostar no chão, era ridículo demais, Então ele não pulou e eu não sei se isso melhorou. Mas assim, ano que vem, o cara fez tudo certo, menos o pulo. Eles esqueceram do pulo. Ano que vem, não. Porra. Ano que vem vai ser na apresentação do jogo, vai estar lá, assim, tipo, real time jumping. Fica pulando 10 minutos, né? Exatamente. Heitor. Eu concordo com você. BioShock Infinite, eu falei. BioShock. Então, BioShock também concorda. Dogão! Eu não cheguei a ter um definitivo assim. Não, agora você vai ter. Agora. Não, eu tenho que falar, então eu vou falar de Prey 2. Prey 2. Cada. É verdade, já é que vai sair o Pro Evolution Soccer ainda esse ano pro Prey 2? Pra Prey 2, provavelmente. Vai. Mano, tá. Até quando essa piada vai perdurar? Never! Nunca vai morrer. Never! Prey 2, portas fechadas apenas, não tinha ninguém. Você não podia jogar. Prey 2, cara. Tinha a cada. Uma portas fechadas e a tela. Você não via nada. Era só o cara jogando e. Você tinha que olhar pela fechadura. Era só uma porta. Tinha que olhar pela. Não pela fechadura. Só que tinha que olhar pela conga. Não. Tinha que olhar pela fechadura. Tinha que pegar, velho. Puta que pariu. Eu gosto de digressão. Digressão é meu nome aqui. Digressão. Não, enfim, é cara não mente pro menino. Alguém mais viu? Eu também vi. Caralho, Heitor, todos os. Ele se infiltrou absolutamente tudo. Eu saí dessa feira achando que eu não vi nada, mas agora eu tô com a impressão que eu consegui ver alguma coisa. Sabe a impressão que eu tive principal? Eu sempre tive vontade de que eles fizessem eventualmente um Mirror's Edge 2. Até a bunda da Carolyn Michel, desculpa. Em que eles melhorassem todo o resto. E a impressão que eu tive é que tipo, Prey 2 é esse jogo. Exatamente. É um novo Mirror's Edge. E tipo, e um cenário digno de Ridley. Uma pergunta que eu preciso fazer. Johnny Cash toca de novo? Não, durante a... Mas aquele trailer é fantástico. É incrível. Olha, os dois melhores trailers, né? Esse e o do... Se o Johnny Cash ainda tivesse vivo. Metro, mano, ficou incrível. Ninguém encheu o saco, velho. Tipo, Portishead é incrível pra fazer o Metro Last Light. E aí? Portishead, né? Portishead. Vai! Bom, eu não sei, o jogo é bonito pra caralho, eu fiquei surpreso, não devia ser tão bonito, tipo, os caras do Prey. Sai pra quê? E não vai ter portal mais, 360, né? 360, PS3. Não, e você é um índio? No começo do Prey 2 mostrava tipo, os alienígenas capturando um avião lá e destruindo, e pá, você é um cara que tava nesse avião. Tinha até a trailer live action, lembra? Sim, eu vi. E é tipo, você é um live agente. Live action sempre indica jogo de qualidade. Você era tipo um agente americano. Não, peraí. Hitman Absolution também tem parte live action e é muito bom. Que parte do Absolution que foi live action do que eles mostraram? Você foi na Behind Closed Doors? Sim. Então, o começo da demonstração é tudo em live action. Não, aquilo é CG, gato. Ah. Aquilo do loading? É? CG. Não é, velho. Yeah. Você devia estar sentado na última fileira, então. Não é, velho. CG, porque o diretor me falou que eles ainda não estão prontos pra mostrar os atores fazendo as coisas. Mas sim, cara, não é, velho. Eu não mostro o rosto de ninguém, cara. Mas pelo menos indica que você é CG. Sabe um bom live action? É Square, tipo, de CG eles entendem. Não, e mesmo assim, os caras sempre foram bons. Os caras do Hitman, da IO Interactive. Sempre foram ótimos de CG. Prey 2. Desenvolve. Ah, tá. E aí você acorda no outro planeta e você não sabe quanto tempo se passou nem nada, mas parece que você passou muitos anos. Você acorda nesse planeta alienígena doido aí. E aí você começa. Aí você vira um xerife na cidade, que é basicamente. Um bounty hunter. É, que procura recompensas. E aí o jogo é basicamente isso. Você pega a recompensa, tipo, você tem que ir lá matar esse cara que tá no bar. E é esse negócio de um mundo alienígena com os caras mal encarados, e tem vários jeitos de você completar a missão. Você pode chegar no cara e só intimidar ele, e aí ele, opa, ou então, sei lá, você começa a atirar no bar e mata todo mundo. você mata todo mundo do planeta. Uma coisa que eles falam é que você mata todo mundo de... Eu intimidei ele matando ele, ele está morto, intimidado. Uma coisa que eles falam é que com qualquer personagem você pode ou falar ou intimidar ou atirar. Com qualquer um são essas as três respostas. Em vez de ficar aquela palhaçada do Shepard, aqui não. Ou você atira ou você conversa, tá ligado? E você pode fazer isso com qualquer um mesmo, tipo, derrubar os neguinho inocente, assim, tipo, cair lá embaixo. É neguinho, nunca é inocente, né? Ah, so says the police. Gente, que racista isso. Gente... E eu não sei, eles não mostraram tanto. Eles mostraram o combate. Me fala uma coisa, por que Prey 2, então? Você não tem mais nada a ver com Prey 2. Não, o índio vai aparecer em certo momento. É. Não. Vai? Não, porque você sabe, né? O nome Prey é muito conhecido. A bagagem que todos carrega. Se lembram da porta vagina, que é a única coisa que se lembra. Então, sim. O rasgo de realidade. Realidade do Prey. Mas a impressão que dá que deve ter sido alguma coisa de marketing e disse: olha, se a gente usar esse nome que a gente tem aqui, vai dar um pouquinho mais de reconhecimento. O jogo. Quando a gente não conseguiu pensar no chama nome, Google então, Insights, cara. Mas, assim, joga sério, lá. Pelo que viu, não precisava disso, sabe? Esse jogo ia se sustentar por conta própria. Mas é que às vezes, tipo, você colocando tipo, um nome X e tipo 2. Tipo, a pessoa vai, tipo... Mas não Prey, velho! Então, por que você não bota, sei lá, tipo, Final Fantasy 2? Mas assim, porque tipo, vai que o cara jogou, por exemplo, Prey 1 no Zivo. Ah, Final Fantasy 2, porque o 2 não tinha nada a ver com 1, né? Mas é que assim, você tá pensando na versão de PC do jogo. A versão de PC não foi muito legal, mas teve uma versão de Zibo, por exemplo, que às vezes... foi muito legal. Quer dizer que promete, então, um novo jogo de carrinho alemã. Ou Boomerang lá com... Não, esses são jogos do Zibo que não vão mais ser produzidos porque eram produzidos no Brasil. Mas o Zibo continua firme e forte na no México e na Índia. Então, e aí tem esses... Todo, o combate é muito rápido, assim. Porque tem essas coisas, essa coisa toda Mirror's Edge, que são várias plataformas nas cidades e você sai pulando que nem a Faith mesmo no Mirror's Edge. Tipo, ela se pendura com as duas mãos e aí na hora de atirar, por exemplo... Você só aperta o gatilho, ela já levanta uma mão e atira pendurada. É ela ou ele? O cara. É que ele tava com o cara. O que eu achei mais legal disso aí é que, por exemplo, é que o Dungeon Major Zed, você não é intuitivo. Tipo, não fica aquela coisa na cara, você pode pular aqui e pode correr naquela parede ali. Né? É, tipo, tem a plataforma ali. É, se você usa a criatividade. Tipo, eu posso fazer esse caminho, eu posso ir pelo chão, eu posso pular aí pelo telhado. O bom game design é o que engana o Cadu. O bom level design. Exatamente, é o que acha que ele é criativo. Que fiquei impressionado que eles tinham liberado um trailer de CG da cena de perseguição do que você tá perseguindo um alienígena que você teleporta. E você vê, poxa, mó legal, mas demais. CG nunca vai ser o jogo. E a cena que eles mostraram é isso em jogabilidade. É a mesma coisa, tipo, e é foda. E acontece exatamente aquilo bom. Você jogando. E a cena e o combate é extremamente fluido, ele começa a correr atrás do cara, e aí se ele só aperta o botão, aí já desliza e atira na perna dele, é impressionante. É, a questão também é que a cidade, ela é muito vertical, assim. É. Ela é toda uma cidade meio Blade Runner, assim. Blade Runner, mais lembra. Porque tem até naves que passam com hologramas de propaganda e coisas assim. Eu não assisti Blade Runner, a minha No única, futuro não tem cidade limpa. A minha... Referência. É, o quinto elemento. É quase péssima que é referência. De noite. Que? O menino é do interior, tá ligado? Quinto elemento é normal. É. O quinto elemento é caralho. Quinto elemento é muito bom. Sem quinto elemento não tinha filme do Resident Evil. Bruce Willis. Pô, qualquer coisa que ele fizer. Bruce Willis longe, vambora. Eu genuinamente acho que o elemento é muito bom. Se fala um filme ruim. Não, a Mila Jovovich, magrela com cara de escrava branca do leste europeu. Fala um que eu te falo por que não é ruim. Cáucaso, né? Fala um. Isso é um país. O quê? Fala. Tá rolando uma conversa aqui. Me fala um filme que a Mila Jovovich ou o Bruce Willis fizeram. Juntos? Que não, foi ruim. Não, separados, que foi ruim. Me fala um que eu vou te dar um motivo pra ser bom. Quinto elemento. Cara, o quinto elemento é óbvio porque tem os dois juntos. Outro. O Chacal. E o Bruce Willis. Todo é isso, né? Duro de Matar 4. Duro de Matar tem o Bruce Willis. Cara, é o início de uma nova trilogia. Demi Moore! Próximo. Demi Moore! Cara, Demi Moore tem o Bruce Willis. Pronto. E não. Tem o Mila Jovovich também. Rumner Willis, a filha do Bruce Willis. Nossa. Tem um pouquinho do Bruce. Indefensível. É o suficiente. É mais que o suficiente. Cara, é que o problema é que ela tem um pouco do Bruce Willis na cara, pra quem já viu. Tem mais do que precisava. Ela podia ter a careca dele, seria melhor. E ter a cara da mãe, mas não, foi o contrário. A mãe que inclusive raspou a cabeça naquele filme, que ela é a G.I. Jane. É. Isso. Falando nisso, de já que você já abriu a boca, fala sobre... Agora, né? Agora que eu finalmente quebrei meu silêncio. Eu não sei. Não, sem viadagem. Pode começar aí. Eu não sei. Vamos, Luz Ganzeira. Eu não sei qual é o melhor jogo que eu vi, mas eu sei qual é o jogo mais absurdo que eu vi, então eu vou com ele. Saints Row the Third. Você foi o único que... aos bilhões de dólares gastos em publicidades de Saints Row. Você é o 2, papapá. Foi Power. Daniel West que te convenceu. Sim, aí, não lá. Foi nada. Porque tá zoado Saints Row 3? Não, é porque Saints Row é de uma coisa. E é impressionante. Zoado não é. Eu acho que segundo tem algumas coisas interessantes. Mano, depois da vez que eu joguei e que eu tava numa missão e eu bati com o carro num poste e o poste ficou no meio do carro e o carro ficou girando. Porra, mas isso é o que acontece! É o que é real! Pega o carro dos caras agora e bate na porra do poste! Porra! Me fala algo mais legal que podia ter acontecido! Só o poste dançando! Não lançaram esse jogo ainda! E quando lançarem vai ser Saints Row 4! Vai! Mas eu fiquei impressionado com o tanto que eles gastaram de publicidade, né, 3? Sim, e aí eu conheci antes. Eu preciso contar a história. Antes de eu entrar pra ver Saints Row, tinham três caras vestidos. Tinham três pessoas vestidas como personagens do jogo lá no Stage. Ah, você viu o Pimp? O brother. O Pimp não é o assunto aqui. O Pimp não é o assunto porque o Pimp é o Arbulu, né? Com aquele terno de camurça dele. Eu tô falando sobre algo muito mais importante que esse babaca. Gente, que horror. Abraço. Eu não vi o Arbulu, cara. Falei apenas por comentários alheios. Eu, né? Exato. Eu não sei. Eu nem vi. Eu respeito quem vai de terno no E3. Não, eu respeito se ele tivesse falado. Fui eu que coloquei. Ele falou, não, foi a empresa que mandou. Eu ouvi essa história. Ah, Arbulu! Melhor que camisa polo da Konami, Arbulu. Você tá muito melhor que os caras. Isso é verdade. Mas, enfim. Vai. O importante mesmo era o cara que tava vestido de bouncer, de segurança do Saints Row. E ele era o cara que tava... Careca? É, cuidando... Ele veio conversar comigo do nada. Ele tava cuidando da porta do jogo e eu preciso dar stop no meu gravador. Não, sem bateria. Só. Só que acho que era só é muito, tipo, Closed Door. Dust, ah, tá ocupado. Então, cinco, Dust o 5-4, tá ocupado. Não, é só tá, registrar então, o e-mail, né? Tipo, e aí tem que aparecer a sugestão. Eu não achei o... Deu play aí, todo mundo? Todo mundo. Mas então, eu fui... Não achei o Arma 3... Nossa, no joelho, aí, tipo, é. Pra nunca mais jogar bola, velho. Oi, nada é, bem. Ele estudou letras, ele não joga bola. Não, sério? É um pano. Eu não paro. A gente estudava letras, cara, no Pelé, a B, C. A B, ok. Nossa. Ele estudou só essas três. É, essa, você é, abriu uma distância agora. É, agora é do... Você sabe tá quando eu falei que era, tipo... Forte 5 casas. Mais forte que forte. Forte 5 casas, cara, é isso. É. Mas então, fui ver se entrou. E o cara que tava, o careca que tava vestido de segurança, veio conversar comigo quando eu tava esperando pra entrar e ver o jogo. E eu descobri que o garotão, que é um garoto de tamanho considerável ele naqueles músculos. Não, é um garoto de 40 e poucos anos. Né? Você sabe o que, que ele fez na carreira dele? Ele modelou pra capa de Batman Arkham Asylum. Ele é o Batman da capa do Arkham Asylum. Tá zoando. Falando em Batman. Melhor fantasia da feira inteira. A mina Arlequina. De Coringa. Não, era Arlequina. Não. Masculina. Acho que mesmo. Ah. Cara, os seguranças. Sim. Perfeitos, cara. Cara. Tinha um negão de 2,5 metros, velho. De cara, a melhor barba de todos os tempos, cara. E olha que a minha barba é foda. Cara, daquele tamanho, cara, eu vou pra casa. Não foi esse cara, que eu virei pra você, Eric, que pergunta se era o Rick Ross? Sim, o cara é muito grande, cara. Agora, assim, esse cara ficou maior ainda quando ele tava comendo os sliders lá do nosso lado. No, ah, sim, porque parecia que era um hambúrguer de verdade. Não, mas eu não sabia se o cara era segurança de verdade ou se era... Aí, de primeira, eu fiquei meio, tipo, tá ligado? Intimidado. Foi embora. Eu fui pro outro pavilhão, tá ligado? Correndo e gritou aí. Não. Eu fui embora. Traumatizou. Eu não vou ficar aqui zoando. Não vou nem começar, sério, né? Sério. Cara, eu fiquei muito medo, cara. E aí eu entrei pra ver o jogo. O jogo. É um jogo de crime numa cidade, mundo aberto. E é isso, cara. Do you strap it on? Não. Você tem um taco de beisebol que tem um dildo roxo gigante enfiado na ponta, que você usa pra bater nas pessoas. Strap it on. Um dos veículos que eles mostraram, por exemplo, é um caminhão com um canhão que é um aspirador de pó. Na verdade, não é um aspirador de pó, é um aspirador de gente. Você passa com ele na rua aspirando pedestres. E aí, o que você faz com esses pedestres? Você atira eles desse canhão. Que demais! Cansou de atirar pedestres do canhão? Atire-se você mesmo do canhão e pule de paraquedas! Você ganha um paraquedas agora! Just Cause 3! Just Cause 20 mil! Just Cause Infinite! Just Cause Infinite! Just Cause Over. Aí eles mostraram, não. Aí, tipo, é uma piração, filha da puta. É treta má. Você pode. Tem airstrike. Você pode apertar um botão e pedir pra um avião derrubar mísseis nos seus inimigos. E aí? Acabou o jogo. Acabou todos os amigos. Quer dizer, você pode pegar um tanque de guerra e ele esmaga o carro fica fininho, sabe? É muito demais. Ele mistura Mercenaries com Just Cause, com tudo. Com um ambiente colorido. Puta merda. E brócolis. Um ambiente colorido. Ah, não. Meu, o seu, você tem trocentas mil dancinhas ridículas que você pode fazer a qualquer momento. Barra dance do WoW, que é melhor. Só que uma delas é essa aqui. E se você fizer pra uma prostituta na rua, ela faz uma outra dancinha pra você e tal. Ah, e, caralho! Como na vida real! Exatamente. Sou lifelike! Evolução do negócio de você colocar pro lado pro Sackboy ficar sorrindo ou dançando ou com medo. Evolução milhões de anos na frente. Outra coisa que é legal é assim: os Saints, a sua gangue, são famosos na sua cidade. Então, vem gente pedir autógrafo pra você. Você começa a fazer drift na rua, as pessoas batem palma. Mesmo se você atropelar alguém! Especialmente se você atropelar alguém! A pessoa morre com honra, né? Você pode... Não fui eu! Você pode pegar um jatinho, um jato militar, e sair com ele e sair pela cidade. E aterrorizando, botando terror. Ele tem um lança-chamas. Jato tem um lança-chamas! Por que não teria? Né? Porque é exatamente como a vida real. Exatamente. Show lifelike. Mas aí eu gostei que eu finalmente consegui ver. Eu já tinha visto as partes de piração nos trailers e tal, mas eu consegui ver. Como assim, velho? Tudo isso você viu no trailer? Não. O clima piração eu já tinha sentido, mas aí eles mostraram uma missão. E esse, com certeza, é o único Saints Row em que você vai ligar pro roteiro, porque é muito engraçado. A missão que eles mostraram é uma você e mais três caras da sua gangue, incluindo o Johnny Gat, que é o chefão da gangue, vão assaltar um banco. Vocês têm que pôr um disfarce, certo? Qual é o disfarce? Cabeças gigantes do Johnny Gat! Aí o Johnny Gat vira assim, claro! Quem não quer ser o Johnny Gat? Você põe essas máscaras. E aí um... E aí um dos personagens fala assim, nossa, que pós-moderno. E aí nessa... A missão de assalto ao banco, vocês entram no banco e vocês falam, you know the drill, não sei o que, atira pra cima, começa a pegar o dinheiro, as pessoas vêm tirar foto com vocês. Aí tem uma negona velhinha assim no balcão, aí ela tira uma arma e começa a atirar em vocês, aí começa o tiroteio, e aí tipo vem um helicóptero pegar vocês, e tudo isso enquanto você tem um big head mode, assim, porque você tem a máscara de Johnny Gat gigante no cabeça. Os diálogos muito bons, os personagens estão muito engraçados. Quer dizer que é um GTA 4 melhorado. Muito melhorado, tá muito na frente. Eles falaram... É o único jeito de conseguir ser mais pó louca do que a festa pimp do 2, né? É, não, é, tipo, eles pegaram, o 2 era meio tipo, ok, a gente é louco, esse aí é tipo, maluco, você não sabe o que é loucura! Eles falaram se vai ter alguma razão ridícula pra você refazer seu cara no começo do jogo? Tem, eu lembro tem, que sim, falaram um. O 2 era que o barco explodiu. Exato, é. Dessa vez vai ter... O 2 era um GTA, tipo, malucão. É. O 3... É uma é malucada tipo, GTA. Isso, o GTA vai ter que copiar ao contrário pra fazer do jeito deles. Exato, é. Mas assim, cara, é demais, demais. É o novo jogo favorito. Não, desculpa, só uma outra coisa. Você pode chutar quem você quiser. É, não. Você pode chutar ou socar na rua quem você quiser no... Lá? Ah, pelo amor de Deus, cara. E no rastro da realidade? O rastro da realidade. Quem você quiser. E você pode, você tem, tipo, você dá golpes de luta livre nas pessoas no meio da rua. Você pode, tipo, tá andando e aí você pula, agarra o pescoço da pessoa e joga ela no chão, tá ligado? E ainda quando você cai no chão, você faz uma pose. E as pessoas batem palma. Porra! Cara, eu genuinamente não sei se o Gus tá inventando tudo isso agora. Eu não poderia! Eu te juro que eu pensei a mesma coisa. Mas tá ótimo, eu não quero falar de nada. Se eu inventei isso agora, eu mereço um emprego. Não, é total, mas. Cara, eu juro pra vocês, o meu maior momento de autocontrole na C3 foi não baixar as calças e começar a bater uma bronha no chão. Mas tipo, isso tudo foi guiado. Vamos dizer que eu não abaixei as calças. Bateu uma bronha. Ele tava fazendo isso. Ele tava sério falando isso. Ele tava, look what I can do. Any good. 25 de novembro. Save the day. Caio Teixeira! Cara, é. Eu fiquei entre três, cara. Vai poder falar de um? Não, eu vou poder falar de um, mas eu vou falar quais são os três que eu fiquei entre. Ok, mas... isso é válido. Os três são Tomb Raider, Hitman e Battlefield. Mas invariavelmente vai ser Battlefield 3. Afinal de contas. Né? Cara, o bagulho é o seguinte, mano. Mudou os jogos de tiro, é isso. Lançou, mudou os jogos de tiro. Nada é parecido com o Battlefield 3. E no jogo tem aquele efeito sonoro do trailer. Cara, eu vou te falar assim. Ó, eu vou te falar. Ó, eu vou te falar o seguinte. No meu review. Eu vou usar uma parte do meu review agora, do hands-on. Agora, do falando jogo agora. Não saiu agora, o jogo não saiu. Hands-on. Né? Hands-on que eu joguei, o hands-on lá. Hands-on do jogo é o seguinte, que quando, o som de quando você liga o motor, como é que chama? O tanque de guerra que você tem no demo, é o som do desespero mecânico. O som do desespero mecânico. Cara, mas explica por que você achou. Porque eu é o som de engrenagens lutando contra o bom senso. Tipo, muito bonito, muito, mas não sei, eu não consegui sentir nada de que jogo foda. Você, you're dead inside. Pode ser. Tipo, só por isso, cara. You're dead. Né, you're dead. Mas explique. Por cara, quê? Eu acho o seguinte, eu acho que faz muito tempo que um jogo não fica tão fluido e... bem acabado. É assim, é um jogo tão fluido que você poderia pôr ele num copo e ele ia tomar a forma do copo. Ou não, é isso fluido. Isso é Bruce Lee. Ou, tá. Battlefield Bruce Lee. Tem chance? Tem chance. Ou Bruce Lee Battlefield. Eu acho que. Ou Battlefield Earth, aquele filme com o John Travolta. John Travolta, que é muito bom, cara. Nossa senhora. O Battlefield 3 ia ser melhor que o John Travolta? É aquele que ele usa, que ele é alienígena? É, filme genial. Não, peraí, peraí. Tem algum filme do John Travolta que ele não é alienígena? Boa pergunta. Eu acho que em Bala Sábado à Noite ele não é ainda. Não, ele tem aquela cara, né? E aquelas orelhas de som protético. E ele dança como não terrestre nunca faria. Não, nenhum humano conseguiria dançar tão lindo. Então naquele filme que ele é um anjo, ele é um extraterrestre fingindo que é um anjo. É claro. Ou então ele é um extraterrestre e todo mundo acha que ele é um anjo. É. Boa. Ele não, ele, às vezes ele não disse isso. Mas na verdade ele só tem câncer cerebral. Não, esse daí é o K-Pax. K-Pax, que é o Kevin Spacey. Fingindo que é um ator, fingindo que tá interpretando alguém. Não, eu fingindo que é um ninja. Fingindo que é o Kevin Spacey. Falando nisso, o Hitman Absolution tem a música do Inception. Tem mesmo. Tem. Vai lá, Battlefield. E... esse jogo de tirinha aí. Cara, sabe o que é? Você é um viciado em jogos de tiro? Heitor. Mas assim, menos, viciado né? Tem que ser assim. Você... não, viciado, você cheira. Ah, mais ou menos. Você pega o CD, corta ele. Eu cheiro metade da fileira e deixa o resto. Peraí. O que eu quero dizer é o seguinte: quando sai um novo Call of Duty, você pega o Call of Duty antigo, ferve com bicarbonato de sódio, faz uma pedrinha, põe numa lata de Coca-Cola e fuma. Pô, tipo, vê se serve. Call of Duty 4 pra mim é um dos melhores Call jogos. Call of Duty Black Ox é o que eu tô falando. Black Ops. Modern Warfare 1? Modern Warfare 1, pra mim é um dos melhores já feitos, mas os outros não me interessaram tanto. Peraí, assim. Não. Ah, a pergunta é a seguinte: Counter-Strike mudou a sua vida? Mudou na época, pô. Então é por isso que, tipo, Battlefield. Counter-Strike mudou a minha vida porque eu fiz aquele protesto na Paulista, né? Isso. Counter-Strike mudou a sua vida? Mudou ou não? Tá, sim, mudou. Então, Heitor, você não esperava por isso. A gente tem um convidado muito especial aqui. Oh! Counter-Strike! Oi! É... escorregou. Cara, não, essa é engraçado. Eu senti a mesma coisa que a primeira vez que eu joguei no Counter-Strike na minha vida. Eu senti a mesma coisa com Battlefield 3 quando eu joguei, cara. Eu senti a mesma coisa com o Oxy. Eu caí no chão e comecei a me revirar. Eu também! Passa a vodka, pô. Vocês vão derrubar o gravador, cara. Cara, é engraçado porque assim, primeiro que eu sou sniper, eu sou camper babaca. E Battlefield, cara, é o melhor jogo pra camper. Sério. Porque o bagulho é imenso, porque você tá rindo. É um fato, tô. Toquei. É. E cara, assim. Antes dele do que eu. Brother, ele tá colocando muita vodka, cara. É assustador. Ele é carioca. Muito cara, bom. Eu já bebi muito mais do que isso. Ah, não, eu não tenho dúvida. Não tô falando que você é franguinho, eu tô falando que é bastante. Tá falando que é franguinho sim, alô! Que desafiou-me! Dá uma Coca-Cola aí pra mim. Ah, Coca acabou. Eu acabei com a Coca-Cola! Não chegou no meu jogo preferido, nem três! Vai, porra! Então, eu tô tentando, cara. Juro. Vai, vamos lá. Cara, a engine tá muito foda. Eu achei a engine, a Frostbite 2, tá incrível. Foi o que o Dogão falou outro dia, a gente tava conversando. Porque eles fizeram isso, eles pegaram tudo que tinha de bom em todos os jogos de EA e enfiaram tudo num só jogo, sabe? A física de colisão do FIFA. As crianças de The Sims. Eu acho que o Battlefield 3 é tão foda, não porque eu acho que ele vai mudar o jogo de tiro como você achou. Mas eu acho que é porque ele faz tudo que ele faz perfeitamente. E aí a EA pegou tudo, ó, vamos botar Call of Duty na merda. E aí, o que vocês têm de bom? Ó, o Need for Speed tem um autolog. É tipo uma mulher que é boa de lamber seu cu e lavar louça. Isso, aí ela lava o seu cu. Mas é que ela... ou é lavar sua louça. O que é pior? O que é pior? Muito pior. Sim, se parar pra pensar. A impressão que deu é exatamente assim. Ele faz tudo muito bem. Tipo, os gráficos, animais, a jogabilidade. Mas pareceu um pouco sem personalidade, sabe? Louco, como assim? Eu não sei. Sério? Pareceu um pouco estético. Mas se personalidade é o que você quer, Saints Row the Third. Não, é sério, cara, tipo, eu fiquei impressionado com o jogo, cara, porque... Também queria não ser que eu fui contratado com piada aqui, tipo... eu acho que o Battlefield tá bem mais completo que o Modern Warfare 3, pelo que a gente viu até agora. Sim, sim. Só que, como você falou, personalidade, você chegou a ver o Modern Warfare 3 lá na Activision? Zero, total. Tipo, eu vi lá na TVzinha perto de minha... Enfim, e... cara. Eu gosto quando você fala sozinho, sabia? Não, mas, eu acho legal. Na hora que você vê. Tipo, é a mesma. Eles deram duas fases. Uma delas é aquela da coletiva da Microsoft. Isso, é. E na hora que o cara sobe do mar e aí começa aquela porra toda de. Tipo, Nova York. É a coisa mais impressionante ever. Tipo, isso é Call of Duty, tá ligado? Dá aquela sensação, tipo. Que coisa foda que tá acontecendo, que eu não vi no Battlefield. Tudo bem que a demo é multiplayer e é outras condições. Só que apesar de eu achar que o Battlefield é algo muito mais polido, mas no Battlefield não é feito, você que destrói. A personalidade acho que ainda está tipo, mais acentuada no Modern Warfare. Cara, eu acho que assim... É... Mas será que vocês não acham... O Dark, assim... Eu falei que o jogo é bom e não posso falar sobre ele. Não, mas é só complementando isso aqui. Mas será que vocês não... Porque é uma discussão de 8 pessoas, né? Não, tipo, vamos lá. É um monólogo de cara. Então fala, vai. O que mais que eu posso tirar? O coisa... A personalidade que vocês falam não é porque, tipo, às vezes o Modern Warfare, ele... What the fuck? Randomness. Será que pegou esse Foi ótimo. Foi ótimo. Ele, você não é... Será que essa personalidade que vocês falam, ela não é por conta que é uma história que já tá se seguindo, vocês conhecem aqueles personagens? Não, é porque... Você conhece aquela situação que tá acontecendo? Não, cara, é porque um puta submarino aparece do seu lado e depois um porta-aviões cai no outro lado, é ridículo. Mas, cara, mas eles têm que fazer isso, cara, porque os outros jogos, se eles não fizerem isso numa super... E ninguém consegue fazer isso. Mas peraí, cara, no final do demo você cai um prédio do seu lado, velho. Mas assim, pode ser porque eles mostraram só multiplayer e é difícil você passar a personagem no multiplayer. E eu joguei com jornalistas suecos que não sabem jogar multiplayer. Mas, uma pergunta, porque eu não manjo tanto de Battlefield. Ele já tinha modos de multiplayer como aquele, que o era Rush, mais... Sim, no Bad Company 2. Dois. Okay. Desculpa, cara, vai te continuar. Depois eu... Não, fala aí agora. Eles porque... também trouxeram de Bad Company foi o sistema de destruição de prédio. E o nome, Battlefield. Porque isso vai comentar. Não, eles trouxeram do... Eu tô falando que eles uniram a série principal Battlefield com a série Bad Company, que cada uma tinha elementos... Desculpa, mas eu acho que o nome também. Não, porque o Modern Warfare, por exemplo, ele já não me impressiona, porque eu já sei que ele vai ter esses momentos, assim. Tanto que a outra fase da demo, que era uma puta perseguição, você num carro, em um trilho, perseguindo o metrô, tipo, o trem do metrô no trilho do lado. Sim. É tipo um filme do Bruce Willis. Fucking insane, só que tipo... Sem o Bruce Willis! É muito aí tá o erro. Só que você olha assim, cara, isso é Call of Duty, eu tô ligado, mas essa parte... E tipo, o trem é o Denzel Washington. Não, é legal, mas por exemplo... Uma área erro é quando tem o Denzel Washington no filme, porque se fosse o Samuel Jackson ia ser melhor. Era crível. Sempre. Não. Essa é a discussão que me leva. Não, porque assim, eu acho o Battlefield a escala é obviamente menor, mas é mais fácil você se envolver. Não, é maior. Não que nem o Dogon tá falando. Tipo, você saiu e tipo, a cidade inteira, você tem aquela noção, tipo, meu, é a terceira guerra, sabe? Um negócio assim. Não chega nesse nível, mas o nível de envolvimento é maior porque eles incluem justamente esse negócio do frostbite e a destruição de objetos. Então você não sabe se o prédio do seu lado vai realmente cair na sua cabeça. E se cair, não vai ser scripted como é. Exato, e você vai morrer mesmo. Tipo, é um negócio que, eu sei que eu vou passar ali por baixo, vai ser só uma cena legal, sabe? Nesse sentido, eu acho que o Battlefield é o Battlefield ele é menos cinematográfico que o Modern Warfare. Exatamente. E por isso você, às vezes, jogando, você vai falar, puto. Cara, é que sabe o que é? Eu gosto de jogo de tiro e eu gosto de jogo de guerra. E eu acho que Battlefield é tipo simulação e Modern Warfare. Você acha que tem tiro e guerra no Battlefield? Hã? Vai se fuder. O Battlefield é o FIFA e o Modern Warfare é o Pro Evolution. Não, vixe, não, é o caso! Em comparação com o outro, concordo plenamente. Assim, ele é, não vou dizer que ele é realista, mas comparado ao Modern Warfare, com certeza. Não, ele é mais realista. Ele não é que ele é realista, ele é tipo... Arma 2, é tipo, não é isso. Mas é que eu gosto assim, eu gosto muito de jogo de multiplayer que você tem que trabalhar em time, você é obrigado, senão você vai morrer. Tipo, Team Fortress. Sabe, tipo, eu adoro Team Fortress porque se você não jogar em time, cara, você vai matar gente pra caralho, mas não vai ganhar o jogo. Porque não é uma fortaleza de um homem só, é a Team Fortress. Sim. Isso. E Battlefield é isso, cara. Battlefield não. Ainda mais esse demo que a gente jogou, é impossível você fazer alguma coisa sozinho. Não tem o que fazer, cara. E até os pontos bônus por dar Suppress Fire. Exatamente, que isso foi muito legal. Esse pra mim foi uma das coisas mais incríveis que já foi feito em jogos de tiro, cara. Sério. Porque até então você não desperdiçava tiro. E agora você. Se você desperdiçar tiro, entre aspas, você não tá desperdiçando. Você tá ajudando o seu time matando um cara e o cara ganhando bônus por isso. Eu achei muito foda. Você tá sendo recompensado por fazer umas. Por, às vezes, tomar uma atitude que pra ti mesmo, não vai ter, não, não tem valia. Então, nenhuma. Não tem valia no jogo, mas numa guerra, sim. Então, exato, não tem valia pessoal, tipo, você não vai ganhar ponto de, às vezes, no, é, falando de uma maneira assim, você não ganharia ponto de ficar atirando e chamando a atenção de um inimigo, mas pensando como um time, que por causa do seu tiro a esmo, o outro cara conseguiu dar a volta e matar ele. Tipo, é genial isso. Então, isso é tático, cara. Isso que é foda. A gente já falou de valia, vamos incluir tempo social também? Vocês sabiam que no... Olha só, isso é um dado sério. 93% dos tiros dados em qualquer tipo de guerra que tenha arma de automática é dado à toa, só pra distrair. Isso você sabe também, né? Mas é por isso. Não é feito pra atingir alguém, é pra distrair. Pro cara ficar com a cabeça baixada, pro outro lado correr atrás. E rendeu, cara. Isso. Você aprendeu isso em Badrinhos em Armas? Eu aprendi isso no Rio de Janeiro. Eu aprendi isso na favela carioca. Isso aqui não é América. Isso aqui é Brasil. Como diz Vin Diesel no Velozes e Furiosos 5. Quem não viu, veja. Quem viu, veja de novo. Não, eu tô sus. Mas você falou, qual foi a parte do multiplayer que mais te impressionou, então? Nossa, como eu jogo bem, cara. Sou raiz de multiplayer. Pelo menos em comparação com os jornalistas suecos. Que, mano, era engraçado porque, tipo, eles estavam super admirando a paisagem enquanto a gente morria. Eles era isso, super várias vezes. Eu passava com um tanque, é. Chegou e falou pra eles, valendo! É, então, eu passava com um tanque, tipo, atirando. Eu tocando cavalgada das Valquírias enquanto eu atirava em todo o exército inimigo e os caras, tipo, olhando pro céu, sabe? Eles são tipo, que vai com o arcoador e bate palma com o pôr do sol. É isso! É isso, cara. Esse gráfico aí é foda, vai tomar também. Porra! É isso aí, é isso que estavam fazendo, estavam batendo palma pro sol. É o cara que vai no puteiro, vê a puta bonita e bate uma punheta, pensando, não, cara. Você não, não, não. Aí, mas eu sou comercial. Nossa, mas eu não vou. Se eu não for. Eu não mereço. Eu sou sueco. Mas é basicamente isso, mas enfim, a parte que mais me impressionou mesmo foi o final, que quando você sai, você começa num parque e entra no metrô e você sai do metrô e quando você sai do metrô cai um prédio. Ou, tipo, minha casa te impressionou muito. Porque caiu sua casa? Não, porque tem o parque Trianon e do lado é o metrô. Tá e caiu o metrô. Ou caiu o parque Trianon. Não sei, caiu alguma coisa. Não, caiu uma ou você quer chegar com isso? Caiu uma menina do dia descendo a esquina ali. Ela, sabe, tava chovendo e aí tem o bueiro de metal assim da Telefônica, aquele que eles abrem pra sim. Então, aí aquilo fica muito escorregadinho quando chove. E ela pisou em ladeira... E você quase morreu. Qual é o seu melhor jogo da E3? Quando o Dolgão tá botando ordem no podcast, fudeu. Ele não exatamente. Botou ordem, ele só tentou. Então, eu fiquei, assim como o cara, fiquei em dúvida se foram entre os dois, que foram o Tomb Raider, que eu achei fantástico mesmo. É incrível, mas eu tô apaixonado pela do Warcraft. Eu também, mas definitivamente. Todo mundo. Não, mas todo eu mundo. Já comi. Caralho, com a aí mão. Sim. Hã? Aí, ele enfiou a mão inteira dentro do Lara Croft. Fiz com o tamanho, cara. Fala o jogo logo. E ficou apertando Y lá dentro pra entrar. Que é assim que o Tomb Raider funciona agora. Não, mas é assim que todo jogo funciona. Resident Evil Operation Raccoon City. Tá zoando comigo. Não, é zoeira. Para, não, é só dele. Não, peraí, deixa eu enfiar a mão no Cadu, né? Ah, não! Isso não é só isso. Ah, eu vou enfiar de novo, mas vou enfiar. Aí foi, foi, foi. Só pra deixar claro, pra quem não conhece o Cadu é putinha de Resident Evil. Tipo, meu, eu nunca. Eu não, ele não é putinha porque ele dá de graça pro Resident Evil. É vadia só, ele né? Gosta, ele, é amor sincero. É amor sincero. O lance é um lance, mas isso aqui é romance. O lance é o que é o romance. Mas pra. Mas ele entende tudo da série mesmo e tal. Não, se ele entendesse, não ia gostar, né? Mas é isso. Ele não entendeu que é uma merda ainda. Ele impressionou. Porra, mas todo mundo falou mal do jogo, tipo, eu passei. É, só você tá gostando. Ou até o Roger Ebert falou que não é arte. Não, mas eu já não olhei também, aí todo mundo falou mal, e eu fui lá e, pô, não, essa aqui, mas não deu é. Talento. É que o Cadu ele tá estudando na escola Gus Lanzetta de chamar atenção em podcast. Né? É, exatamente. Você começa pelo jogo ruim, depois começa a falar da mãe dos outros e... Nossa! Sai daqui! Ô, sério, quer pegar, dá a chave do carro pra ele voltar pro hotel? Ô, super dá a chave do carro, deixa eu dirigir seu carro. Ele não sabe dirigir. Eu vou aprender! Agora! Não sabe dirigir, nem carro automático. E aí? Não, então, mas peraí, que eu acho que tá rolando uma confusão aqui também. Não que, não, tirando o fato de eu ser putinho de Resident Evil, tipo, essa lista é mais pessoal mesmo? Porque sim, assim, eu não queria sim. falar, eu vi outros jogos que eu achei impressionantes também, mas não, eu não queria falar do jogo melhor. Que alguém vai falar. Não, o que você... Eu já falou. Eu gostei do Resident Evil. É que eu não vi Resident Evil, eu tava comendo a mãe do Cadu, desculpa. Anyway. Vai! É que a gente tá no mesmo hotel, isso aqui eu não... continuar, é, isso é verdade. Eu digo eu e a mãe do Cadu no meu porra. Agora você vai fazer. Caralho, mano. Agora. Dolgão bateu no Gus. Acabou a moral. Acabou a moral. Ele não bateu em mim. Com essa mão mole aí, não vai ser preto. Né? Cadê? Tá errado, mano. Nossa. Aí eu tô suando, mas nem com ele. Né, mano? Nem com ele. Alex, inclusive, foi até bater uma punheta no meio. Só pra comprovar, né? Vai, Cadu. Ai, cara, que foda. Mas assim, eu juro que eu quero entender o que você viu de legal naquilo. Não, então, justamente por ser fã, quando anunciaram esse título, eu fiquei muito com o pé atrás, cara. Porque eu falei, caramba, parece que os caras não param de cagar na série. Sabe, tipo, ah, dá, põe aí na Slant Six e tal, e os caras são competentes, né? Já fizeram Socom e tudo mais. Não, eles fizeram um Socom podre. Então, mas já fizeram... É, não, um Socom podre, mas tipo assim, a empresa é... Bom, o principal, tipo, não dava pra imaginar uma série onde ia rolar um cooperativo desse estilo necessariamente pra Resident Evil. Ainda mais quando eles começaram a divulgar os personagens, que eles são... Eles querem passar, tipo, ó, esse cara é o Sniper, esse cara é o... É o... Como é que chama? O Stealth... Aquela mina estranha com facão, ela, tipo, é do albergue, é lésbica e tudo mais. Então, criou um negócio muito estranho. Tipo, ficava cada vez mais esquisito. Não parecia que ia funcionar. Só que quando você pega pra jogar ele, você vê que, tipo, a mecânica funciona bem. Ele tem um esquema meio Left 4 Dead, assim. Tipo, cada um tem a sua função ali no grupo. É porque, né, do jeito que você falou, é que parecia que você estava assistindo tipo, a escolha dos novos Big Brothers, o novo casting do Real World, tá ligado? 20 e poucos anos. Gente, eu não sabia se ia dar certo aquele grupo. Aquela menina do Kansas e aquele garoto de Nova York. E aquele aidético. O aidético. Que não. Pô, vamos zoar o aidético dois podcasts seguidos, não, né, velho? Não, mas eu não quero. Ah, vocês zoaram o aidético sem mim? Oh, seus cancerosos. Zoei câncer também. Agora, zoei. Câncer, tô te zoando. Aí, não, é tipo... Pega eu. É uma campanha que eu tô lançando. Zoe o câncer, você também. Vai, você consegue, Gadu. Eu também tentei. É difícil, tempo, mas né? Você consegue. É difícil, né, cara? Você já tem experiência. Aqui. É duro, sim. É verdade, ele tem experiência. Então, e a ideia do jogo, pra quem não sabe, tipo, é você é um time infiltrado da equipe especial da Umbrella pra eliminar, aparentemente, todos os caras que estavam presentes durante o outbreak do vírus. Né, na cidade. Isso inclui principalmente a força policial. Então, quando começa a demo, você vê que os caras já estão matando todo mundo que é da RPD, e até então você ficava achando que era só especificamente o Leon. Não é, que o Leon, ele é um dos personagens principais que passa entre o 2 e o 3, Resident 2 e o 3. Aliás, a demo começa com a CG do 2, né? Começa exatamente onde o carro bate, vem o caminhão e bate no carro, e os dois se dividem. E, tipo, essa história, eu conversei com um cara lá da Capcom, ela não é canônica, obviamente, porque você... Parece que você pode matar o Leon. É, acho que eles confirmaram já isso. Confirmaram e tal. E eles já confirmaram também, até perguntei isso aí, que como passa entre o 2 e o 3, se iam aparecer outros personagens da série também, então é provável que vá até a Jill e tudo mais, só que eles não estão divulgando isso por enquanto. Por um segundo, pensei que você ia falar Dilma. E esse esquema de ficar andando em equipe e tudo mais, e pra sair atirando no pessoal, funcionou bem, porque eles mudaram um pouco o esquema de zumbi, eles não são totalmente lentos, então tem um esquema tipo de... Ó, eles chupinharam muita coisa de Left 4 Dead. Muita, é. Muita coisa, tipo, não dá pra negar. Mas funcionou bem. Eu acho que é válido quando você chupinha alguma coisa e o produto final funciona bem, sabe? Tipo, não é um negócio assim, foi total falta de criatividade. Não, essa foi a solução que eles encontraram. Pra criar mais dificuldade, vamos dizer. Eu joguei também, só que eu não gostei muito. Eu escolhi a mina lésbica do facão. Sim. Eu não sei, eu achei a jogabilidade estranha. Eu achei que a jogabilidade em si, aquele jeito meio... É totalmente o third person atual que é. Não combinou com os zumbis na velocidade que eles estão agora e o tanto de tiro que eles precisam pra morrer. Eu vi um cara jogando. O cara metralhava o zumbi e ele não caía, velho. Tipo, puta que pariu. Gasta um pente inteiro no Licker e ele continua. Impressionante, lá. Cara. Tem umas coisas legais, tipo o cover, por exemplo, que é só você chegar perto e aí ele já. É meio automático, né? Mas por que você vai fazer um cover do zumbi? Não, mas não é pro zumbi. Você luta com humanos e tal. É, então assim, se os caras estão querendo tomar um caminho de ação, que nem fizeram mais com Resident 5, por exemplo, eu acho que nesse sentido, eu achei legal, porque teve bastante ação e teve um lance de tensão também. Dá pra andar atirando. Yes! E não tem nada daquilo que você fala assim, puta, controle tanque, não. A tensão desse jogo é diferente. Tipo, é a questão da pressão dos inimigos que estão te atacando e tudo mais. Porque você, ele é meio que, parece que é um jogo que funciona por waves, né? É, tipo, quando você começou essa demo. Então, a princípio você enfrenta alguns zumbis. Aí, tipo, tem uns zumbis lerdos, tem alguns que vêm correndo. E quando você tá sangrando muito, os zumbis têm uma tendência maior pra cima de você. Exatamente. Aglomera. Tem zumbi que vomita, que já tinha série, mas... Ele vomita na sua cara e, tipo, atrapalha um pouco a visão e tal. Left 4 Dead. E... É, exato, muita coisa Left 4 Dead. E aí o que acontece? Você mata uma horda de zumbis ali, e aí você vai pra uma outra parte que fala, mate os zumbis e sobreviva ao pessoal da tipo, a defesa americana, sabe? Os soldados americanos que estão lá também. Aí você tem que lutar contra esses caras que já são mais fortes e são mais inteligentes. Então tem uns caras de sniper nos cantos do prédio e tudo mais. Aí depois que você mata esses caras, a Umbrella vem e solta os Bulls, né? Tipo, são o Hunter e tudo mais. O Mr. King... X. É, o Mr. X também. Então vai ter Tyrant também, que os caras falaram. Então, funciona por waves. E você vai ficando realmente mais simples, porque vai ficando mais difícil. Que nem o Dogon comentou. Você gasta um pente, dois pentes pra matar um... Mas peraí, só entender uma coisa rapidinho. Você faz parte da Umbrella. Sim. E por que a Umbrella joga coisa em você? Ela tem essa mania de matar. Ela tem essa mania de matar as pessoas. De queima de arquivo. É, não, ela já não é história. Ela vai pra cidade pra garantir que ninguém... Exatamente. Volta. Cara, a Umbrella Corporation é como o nome já diz. É tipo guarda-chuva que cobre tudo, né? É tipo Avon. Avon vem de porta em porta. É, lembra do Coringa no Batman Begins? Eu não sei onde que achei com isso. O Coringa no assalto do banco lá. Lembra da Rihanna? Organiza tudo. Eu tô lá pra te pôr. Begins não, é no. Como é que é? No Dark Knight. Dark Knight. É tipo isso, manda um pra acabar com outro, pra acabar com outro. Quem dá Avon no Dark Knight? Desculpa, gente. O Batman usava o corretor de cílios. Cara, não é Avon, não é o cosmético que você quer, é o cosmético que você merece. Você merece! É, aquela base preta que o Batman passa. Sim. Quando ele corre. Procura mágica. E aquela que é a prova d'água, porque se ele chorar. Mas é aquela que hidrata? E também chora. O Batman nunca chora. Porque aí ela tira a olheira. Ela não tira a olheira? Não, mas tiraram as glândulas de lacrimais dele. Exatamente. Sabe o que tirou? As ruas tiraram dele. Mas uma coisa que, eu até falo assim, tipo, o Resident 5, eu tô ligado que ele não foi bom. Mas eu joguei ele cooperativo. Não, você e o mundo inteiro, né? Mas eu joguei ele cooperativo e eu gostei. Eu me diverti, assim, tipo, mesmo ele sendo uma bosta. É, eu acho que a experiência cooperativa, ela adiciona muito. Tipo, e você poder jogar, tipo, dá pra fazer quatro personagens, jogadores locais, assim, tipo, um splitzão zoado. Seria maneiro. Eu acho que não, porque É muita maneiro, coisa, velho, pra ficar meio calculando. Bons tempos de GoldenEye. Até porque não, e é zumbi pra caralho, assim. Então, tipo, dividir a tela em quatro já em deixa dois. Bem mais. Não, e fora isso, tipo, a maior parte dos cenários são escuros, são de noite, atrapalha demais. Porra. Mas assim, a experiência cooperativa nesse jogo eu acho que funciona muito melhor do que no Resident. Porque no 5, você ainda tá com aquela mentalidade de que, tipo, isso aqui quer criar aquela tensão de você contra os inimigos e tal. Eu acho que a Sheva estragou isso daí. Uma das coisas que contaram contra o jogo. Então, quando são duas pessoas e não há a inteligência artificial, é legal porque você fica naquela tensão de, tipo, cara, quantas balas você tem? Putz, eu tô indo pra uma parada, vou ter que ir sozinho, velho. Tipo, me empresta aqui uma metralhadora que eu tô indo pra lá. Vai dar merda. Não, peraí, vai pra lá que eu te cubro com o sniper daqui. Tipo, eu tava jogando com o PR, inclusive, lá. Um abraço, PR. E eu me diverti pra caralho. Eu falei pra ele, eu falei, cara, tipo, o jogo. Eu tô ligado que o jogo é ruim. Mas pelo fato da gente tá jogando os dois aqui, tá divertido pra caralho. Sim. Então eu não sei, assim, eu acho que, tipo, muito do jogo é a experiência. E o cooperativo, ele soma muito nesse negócio, tipo, a facilidade de você acabar gostando do jogo, mesmo ele sendo uma bosta. Porque quando você joga com amigos, tipo, tudo não, não, realmente, isso aí acaba melhorando mesmo. Mas eu não sei, isso acaba sendo uma visão pessoal também. É que eu acho que eu já fui na cabeça sabendo que isso era uma experiência mais cooperativa, então eu aceitei bem melhor. Até porque a mecânica é feita pra isso. Então ele funciona melhor, sabe? Ele é um jogo que ele tem essa ação assim, incessante. Mas, e tal. São quatro personagens diferentes, certo? São quatro diferentes. Mas tinha mais de quatro, cara. Tinha mais de quatro pra escolher, mas são sempre quatro. Ah, tá. Tá, mas é. Ah, mas você. Ah, então não, não, as pessoas não precisam ser necessariamente. É, não, tinha uns sete personagens. Então, mas não tem personagem repetido. Não. Você não pode ter personagem repetido. Então, tem elementos de personalidade em cada personagem. Então, é legal que aí, às vezes, você, na hora de montar um time, você vai precisar pensar nos personagens necessários para aquele time dar certo. Sim, mas aí que tá, olha só. Na demo que eu joguei, aparentemente, você tem um personagem com... Cada um tem suas perks exclusivas. Mas você, na hora de escolher as armas, você também tem uma tela para escolher o perk que você quer usar. É. Então talvez você possa ter personagens repetidos. Eu até perguntei pro cara, eu falei, ó, posso ter tipo 4 Vectors ou 4 whatever das minas lá? E ele falou, olha, não dá para responder isso agora, a gente também não sabe. Mas com esse sistema... Porra, se o cara não sabe, fudeu, né, velho? Ah, não decidiram ainda, tipo... Será que vai ficar muito pra zoado com é quatro caras iguais? Pra quando que é esse jogo? É, pra esse cara, ano do jeito que tá indo, e eles estão decidindo, eles podem jogar quatro personagens iguais. Legal. É. Mas é isso. Não é isso, não, agora tem o Eric. Calma. Posso ir? Pô, Eric, para só um pouquinho. Para só um pouquinho. Ok. Eric. Posso ir? Pode. Todo mundo foi no stand do Sonic Generation. Sim. Gostaram? Eu gostei. Eu gostei do que estava em volta dele. A capa dos jogos anteriores do Sonic. Verdade. E eu acho que o Sonic Adventure é o jogo do futuro. É o jogo que vai ter... Essa piada mesmo? Sobre... Não, tipo que eu não fiz essa piada você ainda. Fez. Eu fiz no futuro. esse vídeo não saiu ainda. É verdade. Mas eu acho que o Sonic Adventure, ele vai redefinir o Sonic do jeito que ele tem que ser. Que é 3D. Ele tem que correr. A câmera tem que estar atrás dele, não do lado. E ele, cara, tem que virar um lobo espinho. Não. Talvez no futuro. Não agora. Agora é só não, 3D. Agora ele tem que ter amigos. Ó, vou te falar só o seguinte, eu só tirar uma palhinha. Ontem a gente tava discutindo se o Sonic é idético ou não. Não é idético. Nenhuma idético corre do jeito que ele corre. Qualquer idético corre um pouquinho. Ai, a Chimp morreu. Pronto. Já deu sangue espirrando. Não viu por quê? A única coisa que eu queria era ter a possibilidade de um Sonic acabar a fase e cantar o meu codinome na Beija-Flor, cara. Só isso. Cara, isso ia ser animal. Não ia. Mas... A gente viu com essa teoria ontem de que o Tails é um daqueles caras que... Knuckles. O Knuckles? Não, pra mim era o Tails que escreve com batom no espelho do banheiro depois, tipo... Tô com AIDS, vou te fazer. Knuckles escreve com um batom no espelho. Não, eu sempre imaginei o Tails sendo tipo um casuzinha voador. Um casuzinha voador. Não, mas de qualquer forma. Tá, mas peraí, o Knuckles é o Frejá? Não, o Frejá seria o Knuckles. É, e o Shadow, ia ser quem? Cara, ia ser Shadow... o Titãs? Ia ser, sei lá, o Arnaldo Antunes? O Cassius não viveu o suficiente pra criar um paralelo ao Shadow. Mas qualquer... Pena, né? Vamos continuar com essa direção, eu acho que a gente devia continuar. Cara, mas eu Capital achei... Inicial entra onde? E Arnaldo Timóteo? O Capital Inicial, se possível, não entra, cara. Arnaldo Timóteo é o Robotnik, cara. E aí, quando o Sonic beija a princesa, o que o Kazoo é? Tá fazendo? Cara, como assim o Sonic beija a princesa? Calma aí. Lembra do Sonic de 2006? Vou até segurar aqui. Sonic de 2006 é o... Sonic the Hedgehog. É o Sonic do Hedgehog. Ele não beija a princesa humana. Eu vou até segurar mesmo aqui pra ficar na realidade. Zoofilia, é legal ou não é? É legal. Você faria? Legal no sentido político... Ou no sentido, porra, aí. Não. Aí eu vi vantagem. Eric, eu quero pegar. É aí que o Sonic erra. Porque ele consegue transformar algo tão legal, algo tão divertido como zoofilia, em uma merda, cara. Tá aí, por isso que Sonic é um Palerma. Por isso que reclamaram. É. Já teve tantos animais beijando pessoas. E fizeram bem, fizeram passagem despercebidas. O Bud, aquele filme, você lembra da cena que ele come o garotinho? Aí, ó. Bud, eu lembro, cara, eu lembro. Cita três cenas. Três cenas. De cabeça. E ele vai citar... Porque Tubarão, existe. Quando o Richard Dreyfuss faz sexo com o tubarão. Sim. Exterminador do Futuro, quando o robô estupra o cachorro. E todo mundo sabe que o robô é humano e o cachorro... E aí, quem mais? Pequena Sereia. Aquele filme inteiro é sobre isso. Ela é um peixe! Exato! Não, peraí, a Bela e a Fera. Não, mas ele é homem de verdade. Ele é homem na real. Mas antes disso ele é uma fera. Mas dentro ele é um homem. Não é tipo uma zoofilia, pelo menos paralela? Era a fantasia de zoofilia. Ah, sim. Freud explica. E, então, é uma apologia. Freud, à na verdade, era uma besta. Era uma besta. Mas isso não cabe a gente explicar. Só sou... Freud. Ah, é, o desconto é de R$1,99 em algum lugar. R$1,25. Game Pro. Aí. Bom, aí, seu jogo favorito foi Sonic Adventure. Cara, é porque eu vejo futuro no Sonic 3D. Eu acho que... Que é isso que eles não tentaram. Não, e eles precisam fazer. Porque no Saturno eles não fizeram o Sonic 3D. E eles, eu acho que é isso que faltou. É, não, tipo, eles botam eles alguns colocaram amigos... isométrico lá no Sonic... 3D Blast. É, isso, aí, bota, né? bota alguns amigos. Os nossos personagens. Se precisar alguém pra fazer uma pescaria, bota um amigo. Cara, e se o olho do Sonic pescaria. Fosse verde? Eu tô numa dúvida, cara, se a gente voltou 10 anos talvez seria uma evolução. Talvez eu acho que o Sonic correria mais rápido se ele tivesse um olho verde. Nossos modelos. Os dois, e os dois olhos. Ah, eu não sei, eu não me responsabilizo. Você tá falando do olho do cu? Sim. Que feio, para! Eu tenho que falar. Alguém tem que falar, alguém tem que trazer esse tipo de coisa. Jornalismo, verdade. Jornalismo que traz à tona as questões. Nossa, que tem que ser exploradas. Eu tô bêbado que não consigo mais olhar pro copo. Cara. Falando em jornalismo, verdade, eu queria trazer uma discussão aqui. Qual é o pior fato do E3? Porra, não tem divisória entre os melhores. Pior, pior. começa o senhor, que começou a... A última. Pior fato da E3. Pior fato da E3 2011. Rapidamente. Por favor, não vamos escutar essa brenda. Tava quando você pisar em São Paulo. Caralho. Pior fato da E3. Esse de não ter meio que divisão é. No Victoria. É. Mas bom, pra mim não faz diferença. O menino mal consegue comer em público. Não, porque eu só uso o da porta. Não, eu consegui usar o Victoria do canto que dava pra virar pra parede. Ah, isso é o que eu fiz. Já na só parede. Que aí o cara encostou o ombro em mim. Nossa, mano, como assim, velho? Quanto sujeira. Eu consegui usar a vitória do canto que eu consegui bater pro outro. Não, é assim. O foda é que tinha a filona pra quem queria usar os da porta, assim, né? E aí, tipo, você sempre via os manjarrola na fila, assim, tipo, tentando dar uma olhadinha pro lado. Assim. Os imundos do espírito opaco. Os caras da fila, assim, tipo, é, mas eu não tô mijando do lado do cara, então se eu posso dar uma olhadinha, porque eu tô na fila. Exato, se você tá do lado, você não pode, mas agora eu tô na fila, eu posso olhar pra quanta jeba eu quiser. Olha quanta jeba, olha quanta jeba. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Não é porque eu tô empolgando quanto é estado. Aí, ó. Um monte de blogueiro tirando foto com o celular da jeba do Peter Molyneux. Olha a jeba do Peter Molyneux. Alguém mais nunca tinha ouvido a expressão manjarrola? Não, manjarrola já tinha ouvido. Não, sério. Ô, Heitor, tu nunca ouviu a expressão manjarrola porque a maioria das pessoas fala quando você vira as costas. Tudo bem. É compreensível. Okay, okay. Se eu tivesse na posição, eu faria. Cumprimento, né? Isso. Nervoso, né? Mais perturbante, cara. Eu falei isso pro Luciano Amaral e ele entrou e ele falou. E aí eu só me... Aí ele voltou com um sorriso. Aí ele voltou assim: não tem mesmo! Adorei! Não tem mesmo, vai, vou esconder que eu gostei, vou esconder que eu entrei com a minha câmera. <O cabelo. risos> Tá, Guilherme Albuquerque, qual é o pior momento da E3 pra você? Ah, pra mim foi no final, que eu tinha como conversar com o Mark da Nintendo e jogar o Wii U, e eles marcaram depois que o evento fechou. Porque a Nintendo A Nintendo não sabia que fechava. Antes. Legal. É, a primeira real, eles sabiam, mas eles sabiam. Só eles filha da puta, que se ele no horário que não tem. É a primeira feira da Nintendo. É o overbooking da Nintendo. É verdade, o meu pior momento é que eu não joguei nenhum dos dois consoles novos. Ah, é? É, eu pelo menos. Que loser! Eu te pus pra dentro pra jogar o PS Vita e tu não jogou. Se liga nessa, eu peguei, eu mantive a pulseira, falei, não, amanhã eu vou. Só lá. Que hoje a pulseira é diferente. Trocaram a pulseira. Não, ué, mas eu entrei! Ah, que babaca! Que feio, cara. Eu não consegui entrar. Eu peguei a canetinha azul. É, né? Faber-Castell, procurei ali no... Como que é o nome do nosso... Sans Market. Que, tipo, a gente já... Vai na Costco, comprava 120 caneta Bic. Heitor de Paula. Foram os tacos. Eu nunca mais quero comer um taco de novo depois da C3. Mas o taco não é de madeira e machuca? Taco en la noche en churros en la mañana? Não foi engraçado. Não, é uma letra de música. Ah, tá. Então, desculpa a ignorância. Da MCG lá do Santo Beijo. Não, a comida da E3 era horrível. Você ficava pegando aqueles tacos porque eram... Mas rápido, eu não comi na E3, tá? É, eu não comi na E3 também. Eu só comi no rival do Subway lá. No Quiznos. Eu comi quando fechou a E3, eu comi o cachorro quente apimentado, que eu comi a pimenta inteira. Eu insisti em comer a pimenta. Eu fui chorando até o hotel. Eu não aguentava, não tinha nada pra beber. Era umas 3 horas. A gente no carro. Ele foi salivando no carro. Aí a gente, Ai, vacilo. Eu sou carioca, eu pensei que era pimentão. O Eric, assim, a gente só tava conversando, daqui a pouco, fazia o silêncio, a gente só ouvia assim... Muita pimenta. Caramba, eu tô acostumado com o calor, mas isso aqui é fudido, né? Elas falaram de não ter o que beber, pra mim o pior momento da E3 foi o nosso sabor cherry. Nossa, os caras estavam dando de graça as bebidas lá. O Heitor adorou. O cherry? Nossa, não, você tá brincando. Não, eu não tomei o cherry. Eu pedi pra mim, eu falei, qual é o seu favorito? Acho que é a tangerina e tal. Qual é o seu favorito? O que tem? Te dou vários. É, fica com esses aí, esses então. Esses três aqui que são os únicos. Pode qual o seu favorito? Esse que tá sobrando. É, não, eu tomei um que não era tão ruim, apesar de quando você fala que era uma bebida de, como é que era, manga com maracujá. Tipo, tá, ok, mas era bom. Americano não sabe o que são essas frutas. Tipo, podia ser qualquer sabor. Maracujá chama passion fruit. É tipo, really, sabe? É, mas chama assim. Goiaba chama star fruit. Não, goiaba não é star fruit. Não, e aí. Carambola, é. E aí hoje eu ia ficar no show floor o dia inteiro. Eu tá, vou pegar o nosso comigo ali pra pelo menos tomar alguma coisa. Aí cheguei lá e a mina. É, tem esse aqui e tal, todo, só tinha de cherry. Estrela, tá, gente, por algum motivo ninguém pegou esse, mas beleza. E aí no primeiro gole eu joguei no lixo mais próximo, porque era... Vixe, mano! Eu só imaginei ele muito gangsta agora, tipo, bebendo, não, jogou, com desdém pra lá, jogando. Jogando na cara de uma puta. E a puta, na verdade, era a mulher do Ice-T. Ele não liga, cara. Ele olhou pro Ice-T falando, o que vai ser, mané? E o Ice-T abaixou a cara. Chorou! Lágrimas de sangue! Mas porque ele tava comendo o cachorro quente com pimenta. Que nem eu! Mas vamos falar? Os dois juntos! Sim. Ele não te avisou! Vocês estão zoando isso aí, mas Jesus também chorou, cara. Chorou. Jesus também chorou. Lágrimas. E aí? De pimenta! Obrigado. Alguém entendeu, obrigado. Continua. Você. Gus Lanzetta. Cara, pior fato de três. Gus Panceta. Luz Ganzetta. Gus Lambretta. O que é esse Rockstar Energy Drink? Pior fato foi agora, vocês me dando apelido. É a cópia do Red Bull. Só que eu que tava dando naquela pode festa. Não, não, não é o pior fato do E3, é babaca. É que eu não consigo pensar o pior fato, mas porra, que babaquice de uniforme no E3. É não, caralho. Quando tinha o... Mas tipo, tinha um site tipo de D4 que tem 4 camera guys e aí tipo, make sense going. Nesse caso. É, e o uniforme deles é tipo a câmera, né? Não, tipo, tá escrito tem o crew e tem o reporter atrás e pros caras se acharem. Sim, sim. E tipo, alguém spot aí, que tem booth lá dentro e tal. Não, mas isso não é, isso é uma brincadeira. Mas qualquer coisa. Cara, pior, sei lá, aquela gente com aquele chapéu do Sonic. Pior fato de E3 é sempre o mesmo pra mim, cara. O bando de babaca que não tinha que estar lá. Isso. Ok, é um bom ponto. Que faz você ter que. Mas assim, legal que você veio, Douglas. Apesar de tudo. Ah, mas você é meu amigo, entendeu? Ai, que situação desconfortável! Ficaram em silêncio! Porque souberam que é sério! Fica aquela situação. Pô, você acha que eu falei demais? Ele que se explicou a piada, droga! Agora o Dogão entendeu que eu não gosto dele! Os dois quietos, gente, será que. Ok. Peraí, não, mas assim, eu não tava falando que você era babaca. Eu só falei que você não tinha que estar aqui. Ô, se liga no cabelo do Douglas, parece que tem uma flor. Vira pra cá. Uma flor. Vira pra lá. Agora eu tô fazendo penteado. Vira pra lá, ali, ó. Parece que tem patinha de cachorro. Dá, parece! Ah, o Nintendox na cabeça dele. Nintendox. Vai, Teixeira. Dogão, algum gringo te perguntou do seu câncer capilar aí? Não, porque eu tô com aquela... Boné muito style, rock and roll, engano mesmo, mano. Cara, pior momento da E3, velho. Eu vou falar uma coisa bombástica aqui. Bombástico. Cara, eu não gosto muito de E3, velho. Sério. Eu não sou, desde a última que eu vim, tipo, mano, é muito trampo, velho, tipo... Mas não tem a parte boa? Não tem, tipo, muito trampo e aí, tipo, a outra metade é, tipo... A outra metade que é muito trampo também. Não, tipo, não tem tesão. Qual tesão? Tipo, de me ver de perto, assim. Não, sério, qual tesão? Me fala. Me conta vocês, qual é a tesão de três? Cara... Eu quero entender, eu quero sentir isso aí também. Não sei, mas eu... Ah, eu tenho... Testar vários jogos que, tipo... Mas que você vai jogar depois. Qual é o tesão? Meu, não sei. Você vai ser... A única tesão da E3 é assim, você chegar em São Paulo e falar assim, ô, oh, seu babaca, eu peguei no Wii U e você não, haha! É só isso que é o tesão. É, acho que você tá admitindo o fato de que, assim, preview de jogos não faz sentido. É, não faz sentido. Não, e faz sentido? Não. Ainda mais o preview do jeito que é feito na E3. Não tô sendo irônico, é sério, preview de jogo não faz sentido. Não, ainda mais do que jeito que é feito na E3, né? Porque, tipo assim, 5 minutos de jogo, se vira aí, negão. Peraí, e tipo peraí, assim, peraí. Oh, e só pra te avisar, esse jogo que você tá jogando peraí. Não é o jogo final. Não, tipo, então, sabe essa, tipo, alô, alô, sabe essa alô, vai cancela mudar... 3, cancela, cancela. Vai mudar cara, totalmente não é, não é o que vem, não vai cancelar mais 3, cara. Eu só acho assim, eu acho que do jeito que é feito e como é apresentado e como é encarada a E3, eu acho que tipo, what the fuck, sabe? Tipo, é, Brasil Game Show é mais útil, sei lá. Véi, vamos voltar pro formato escroto. Alô, Marcelo Tavares, chega aqui agora. Concordo. Brasil Game Show do lado da minha cara. Mais de boa. Mas era mais funcional. Não, não era. Mas mais gente fala inglês lá no Brasil Game Show. Sim, chama inglês correto. Não, porque os caras é cuzão, porque os caras é aqueles AMG. Eu só recomendo que vocês assistam o perdendo a vida. Que fizessem um esquema de tipo Game Show com um dia sobre a imprensa e depois abre pro público e aproveita. Não. Porque, tipo, eu acho que o dia que a E3 abrir pro público é o dia que a gente tem que criar outra feira. Não. Assim, eu não tô falando que a E3 tem que mudar e abrir pro público, não é isso. E mas tão pouco que eu não isso. queria ter vindo pra E3, não é isso. Tô falando que eu não sou fã louco pela E3, só isso, cara. Eu acho a E3 um evento muito legal. É incrível, tipo, o show de games. Eu gosto das oportunidades como jornalista brasileiro que a gente só tem E3. Ah, não. Sim. Isso é a única parte pra mim que vale. É tipo, eu poder sentar com o Red Fizamei e eu acho que E3, cara, pros jornalistas gringos, ela faz muito menos sentido. Menos sentido. Ela, E3 faz sentido pra todo mundo que é de fora dos Estados Unidos. Sim, concordo. Olha, tá aí. Pronto. Tem uma boa explicação. No final, quem vem chega. Que 80% dos jornalistas que estão lá são dos Estados Unidos, logo ela é inútil pra esses caras. Mas é o que, na verdade, assim, o que eu acho é o seguinte: é que a gente tá pensando em E3 pelo ângulo errado. A E3 ela é necessária e acontece É o business. É o business. Assim, o business é a razão. O mercado desse tamanho precisa de. Ah, não! Todo o mercado tem uma grande feira onde o mundo se encontra pra discutir e ver o que cada um tá fazendo e criar novas. Eu tô falando pra acabar com isso. Não, não, o mais relevante dela tava acontecendo nas salas nas quais não fomos convidados. Então, não, e aí o que acontece é o seguinte, toda vez que algo dessa magnitude está acontecendo, é claro que a imprensa vai ter interesse e é claro que o público vai ter interesse. Sim. Então é por isso que a gente está lá e não adianta. É, toda vez que você disser, ah, E3 precisa mudar para isso ou para aquilo... Mas não foi isso. Não, mas eu digo assim... O tesão do E3, o tesão do E3 é que tudo que você gosta ou desgosta de videogame acontece por causa do E3. É. Não sei se é esse o tesão do E3. Não, você tá afirmando uma coisa sua. Não, eu tô falando assim. Eu tô falando que essa afirmação é verdade. Não. Agora, se você tem tesão... Você tá falando que é um dogma. Não, é isso. Cara, não, se desculpa, eu tô errado, mas cada vez mais você tem empresas maiores que se sustentam por conta própria fazendo a própria divulgação. Tipo, tem um monte de empresas que. A E3 não é sobre divulgação. A E3 é, por exemplo, o lugar onde o seu Bastion amado achou uma publisher. Você acha que foi tipo, sentado no... Não foi na E3? Claro que foi na E3. Eles conseguiram... Não, peraí, você tá me falando o seguinte. O mundo não faz nada enquanto não acontece a E3, é isso? Não. Então, espera até a E3, peraí. Aquela reunião que a gente ia ter com a Nintendo, tipo uma empresa X, indie qualquer, ia ter uma reunião com a Nintendo. Não, peraí, vamos fazer a E3? Vamos. Você já tentou conseguir por exemplo, uma cópia de preview de um jogo americano, de uma publisher? É difícil, certo? Sim. Você consegue aquele E3. Mesma coisa para empresas pequenas e empresas de outros países. Elas conseguem contatos, reuniões aqui. O meu problema é o seguinte, é preview. Mano, você tá viajando. Não, desculpa. O preview. Bastion mesmo, tipo, quantas pessoas pararam pra jogar Bastion comparado aqui ou na PAX? Bastion achou uma publisher quando os caras vieram aqui como independentes ano passado. O contato de pequenas empresas com grandes empresas acontece aqui. O contato entre grandes empresas que fecham parcerias acontece na E3. O contato entre developers do Japão com developers americanos acontece na E3. Se E3 não existe, nunca ia acontecer isso. Não. O mundo ia ser fechado nos Estados Unidos. Não tem um mundo sem E3. Toda a indústria faz acontecer um evento mundial onde a indústria se reúne. A E3 você pode dizer, ah, não tem mais E3. A ESA acabou, não faz mais E3. Vai aparecer uma organização que vai organizar pelo interesse das empresas. Mas não é só empresa por empresa, porque o show floor em si é pra quem não é da imprensa, por exemplo, nem da indústria. É tipo, o cara mas é o que fode todo mundo botar na prateleira. Mas é o. Essa galera, sério, tipo, tinha que ter um evento separado pra essas pessoas. Não, porque a imprensa ia querer cobrir. Mas sabe por quê? Sabe qual é o problema? Porque, de novo, os jogos que estão sendo apresentados são pré-alpha. É tipo assim, mano, tá escrito ali, não considere esse jogo como prova final do que será apresentado. Em algum momento você leva esse encontro? What the fuck, velho? Em algum momento você leva esse encontro? Eu levo! Eu tô jogando aquela porra pensando assim, nossa, que legal. E, o que eu tô vendo aqui no Tomb Raider vai mudar muita coisa ainda, olha que legal. Alguma vez você já viu um jogo que tava em pré-alpha no E3 ano passado e aí o jogo saiu? E aí você falou assim, porra, aquilo que eu vi não adiantou nada, isso aqui não é o mesmo jogo. Body Count. Borderlands. Body Count. Body Count não saiu. Não saiu, mas só que o que foi apresentado ano passado e o que foi apresentado esse ano, tem nada a ver. Tudo bem, são dois jogos. Pode ter certeza que... Mas caralho, cara, se nem saiu o jogo ainda e já é completamente diferente, porra. Ele só vai mudar antes de sair, depois de sair ele vai mudar. Não, sem dúvida, mas de novo, se ele não foi nem lançado, nem tá no beta dele ainda, e no beta já mudou completamente do que era do Alpha, por que que teve o Alpha ano passado? Por que que tem o salão do automóvel, velho? Porque você tem que... Porque a empresa... Você tá discutindo uma coisa assim, ô... É legal ter a gente enxergar o futuro que não vai existir? É legal. Ah, então que bom. Então, não é uma questão de futuro, mas é legal enxergar ideias que estão sendo desenvolvidas. Não, isso é legal. Mas aí, então, o que acontece? Você muda tudo que você tá fazendo. Todo jeito que é coberta aí, três, tem que mudar, cara. Quem muda o jeito que é coberta é você. Você que é a empresa. Não, mas é que tá. Não é só eu. É tudo. Por que acontece? O como eu vou cobrir é muito mais ditado não só pelo que eu faço, mas por todo o leitor e todo o resto da imprensa. Porque o leitor espera o que todo o resto da imprensa faz. Não é super interessante pra você poder vir aqui, né, 3, 2, 3. Cara, de novo. Não. E ver body count e aí voltar aqui e poder dizer, cara, mudou completamente. Mudou isso, mudou aquilo. Por que será que mudou? Será que eu consigo conversar com o developer e descobrir por que mudou? Você não entende muito mais sobre a indústria de games? Mas, de novo, vocês não estão entendendo minha reclamação. Minha reclamação não é quero mudar a E3 ou quero que acabe. Você tá entendendo sua reclamação? Eu tô entendendo minha reclamação. A minha reclamação é sempre assim, pra que existe dessa forma? Só isso. Pra que isso dessa forma? Por exemplo, quando tentaram de outra forma, não se sustentou. Ficou uma bosta. Mas a outra forma. Só porque uma forma que foi tentada diferente tá errada, então quer dizer que essa, não existe mais nenhuma forma. Essa é a certa. É isso. Não, essa então, é bem melhor do que a outra. Essa é bem melhor. Mas essa é a definitiva. Até você ter um modelo que vale a pena testar e que talvez dê certo, essa é a forma que mais deu certo. É a forma mais provada. Que é o que eu não gosto. Que não é uma questão. Não, mas é que você tá olhando como se fosse só a indústria dos games fazer isso, tá ligado? Toda a indústria tem eventos. A indústria bélica tem eventos. Caralho, eu não cumpro a indústria bélica. Eu não sei, eu tô cagando porque eu... Tudo bem, mas eu tô te falando que é o seguinte, tipo. That's how business. Business works done. Like this. Parte do business é o show. Parte do business é mostrar a pica, mostrar, tipo, esse é o quanto dinheiro eu posso gastar aqui, tá ligado? Invista em mim. É como exposição de carro, né? É, exato, exposição de carro. Você vê o carro que ideia, nunca vai sair do papel. Os caras gastam milhões e milhões no carro num concept que nunca vai sair. Exatamente. E o pessoal quer saber o que é. Eu não acho que é só porque acontece em diversas formas que faz com que tenha mais sentido. É só mostra o quão idiota toda essa indústria é em todas as suas formas e variações. Não, chamar de idiota é muito... Chamar de idiota é coisa que o Eric faria. Não, você sabe que não, por isso você falou que sim. Inception. Não, sabe o que eu tô falando? Chamar de idiota é muito, sabe? Ah, todas as pessoas pensam que nem eu, mas ninguém pensa que nem você. Então você é o idiota, por isso fala que você é o... Você é um cara inteligente? Você se considera inteligente? Eu acho que eu sou meio biased pra responder isso. Você é inteligente? Você se acha inteligente? Dizer mais. Nossa, virou filme. Em algum momento alguém fumou baseado. E passou pra todo mundo. É, né? Cara, as pessoas, total, assim, elas não são inteligentes. E, cara, você não pode levar a sua opinião como mais geral, nenhuma. Cara. Ouve, deixa ele terminar o argumento, cara. Mas é isso, você não pode levar a sua... Ah, eu acho que isso é certo. Mas a maioria das pessoas não acha, cara. E não adianta você falar que é certo. Eu acho que é uma crítica pessoal do Electrônico. A gente tá acompanhando uma climão, né? Cara, eu acho que assim, o maior argumento pra dizer que o modelo E3 funciona é não só dizer que ele é o modelo que todas as indústrias usam pra se reunir e pra trocar ideias dentro de seus próprios mercados, mas é que você tá falando de empresas que são, na sua esmagadora maioria, abertas e controladas por shareholders, por investidores, caras que só querem... Sim. Pôr um dinheiro e receber dinheiro de volta, que não ligam pro resto do que a companhia faz. E que, no fim das contas, é o jeito mais eficiente de deixar... Exato. Os consumidores pumped up pros produtos. Que é o jeito que eles ganham dinheiro, porque eles estão vendendo produto de end user. Então, é o seguinte, se tivesse um jeito de gastar menos dinheiro e ter o mesmo resultado, estaria sendo feito. Confia em mim, tem gente que sabe ganhar dinheiro muito melhor que você, se chama Michael Pachter, furou a fila. É, entendeu? O cara tá sempre errado e ganha muito dinheiro. Por quê? Porque ele faz gente muito mais burra que ele, ganha muito mais dinheiro. Mas sabe onde eu chego com isso? Continuo gostando. Tudo bem. Mas aí soa como birra pra mim. Não é birra. Não é argumento, Gus. É isso que você não tá entendendo. Eu não tô querendo argumentar com você. Tipo, a E3 tem que mudar e vamos mudar completamente o mundo. O mundo está errado. O mundo de ações e shareholders está errado. Não é isso que eu tô falando. Mas é que eu não entendi que E3 que você ia gostar, tá ligado? Ah, então, mas provavelmente nenhuma. Aí que tá. É diferente. Provavelmente nenhuma. Eu não gosto do jeito que é feito essas coisas, entendeu? Eu acho assim. Você o jeito de GDC? Hã? GDC? Não, eu não gosto de eventos. Em geral. Ah, tá, cara. Entendeu? Eu não gosto de eventos em geral, eu acho. Enfim, vai cair numa coisa que é, tipo, é minha, sabe? Tipo, eu não gosto. Acho babaca, cara. Tipo, pra mim, eu prefiro muito mais ter. A única forma de sanar o meu anseio seria se o Brasil fosse tão forte quanto os Estados Unidos e a gente poder ter acesso ao Red, ao Iwata, a hora que a gente entendesse. Não a hora que a gente bem entendesse, mas melhor do que a gente tem hoje. Certo? Sim, mas é por isso que eu disse que... Porque a E3 pra mim é entrevistas. É, então, mas por isso que eu disse, eu gosto disso na E3, porque eu não tô comparando ela com a visão do que eu queria que fosse. Eu tô falando assim, eu sei como é... Mas quando a gente não luta pelo ideal... Eu sei como é cobrir games sem ir pra E3. Eu sei como é o nosso acesso às empresas quando a gente não tá aqui quando a gente estabelece esse contato. Então, tudo bem, você pode até... Assim, o ideal é que a gente possa, como imprensa, ter um acesso maior a essas empresas o tempo inteiro, pra que a gente possa fazer nosso trabalho melhor. Sim. Porque a gente tem ideia. Porque isso é foda, cara. É aquilo que eu falei na minha entrevista lá do Electronic com o Eric lá no Pablo, no blog Pablo, GamerBR. É que, tipo, tem muita ideia e muita vontade de trabalho que quer ser feita na imprensa brasileira que a gente não consegue fazer. Sim. Porque a gente não tem acesso. Mas não tem acesso merecidamente, porque a gente é uma fração muito pequena ali no lucro. Sim, final não, e eu não tô falando que a gente merece mais o que Claro. Mas eu acho que é assim, tipo, é uma coisa que eu sei que tá atrelada a tantos outros fatores e que eu acho assim muito legal quando rola uma certa democratização da parada, em que ninguém tá contando seus paid views e você tá do lado do cara do New York Times. Mas você tá lá dentro do lado do cara do New York Times. Mas o New York Times vai ter acesso melhor e mais rápido que você. Ele vai ter exclusivas que você não vai ter. Nem de tudo. Não, de tudo. Então, mas é isso que é legal. Tipo, ele vai estar perdendo tempo. Mas é que tá. Não vai ter de tudo, mas o Vita ele vai jogar muito antes que você. É um fato. Não, eu joguei Vita, mas... Dando um exemplo. Ele vai ter alguma coisa que você não vai ter e é certeza. E eu tive um bagulho que ele não porque teve. Porque você tá como G1. Não é isso. Ah, não. Quer dizer que todos os outros anos que você veio como freela... Não, eu tô falando do Vita, por exemplo. Vita, cara, eu consegui porque eu conheci uma mina da Sony e pedi pra ir lá jogar o Vita antes. Você deu um rabo de jornalista muito bom. Foda. Mas é o seguinte, isso só acontece por quê? Porque a gente tava na E3. Esse contato só acontece quando a gente tá na E3. O Vita só tá ali porque a gente tá na E3. E aí é tipo, claro que o maluco do New York Times merecia jogar antes de mim. E eu tive não, um rabo. Não, nem merecia. Pra... Mas merecia. Porque de um ponto de vista lógico, assim, é tipo, se eu tenho um produto e eu tenho um tempo limitado pra mostrar esse produto pra imprensa, eu quero que quem vai botar mais olhos no meu produto tenha o seu acesso primeiro. Mas a E3 traz, por mais que a gente sinta pela proximidade, o quão diferente a gente é no tratamento e no acesso desses caras grandes, a gente tem uma democratização absurda. A nossa diferença com os caras diminui absurdamente. Assim, diminui durante em horas. 4 dias. É, diminui em horas. Não, em semanas. Sim. Cara, em 4 dias a gente tá muito mais próximo no tratamento e no acesso que a gente tem a essa indústria. E, enfim, se achar que você é pior que os caras, você é muito pior que eles no resto do ano. Não, mas não é nem essa questão que eu tô discutindo. Enfim, é uma outra reclamação. Eu até agora eu não sei que questão que vocês estão discutindo. Ah, eu tô falando de... Mas foi assim, eu não gosto do formato de E3, okay, é isso. Ok, Cadu, pior momento, pior coisa. Eu tava falando disso ainda. Só pra pontuar isso aí também, um negócio que eu fiquei pensando que o Gus tava falando agora, de estreitar a relação e tal. Eu acho que ainda assim, isso só não é melhor ainda por causa da quantidade de sacoleiro que tem lá, que fica enchendo o saco dos piores. Que é o que a gente falou antes, que você chega com um negócio, um badge de mídia e tudo mais, e o cara já tá tanto saco cheio de ter que ficar falando, não, vocês não podem ficar aqui, vocês vão pra aquela linha. Nem olha direito. Não olha direito, te trata mal, sabe? Foi o que aconteceu na Capcom, por exemplo. Então, dois momentos ruins da feira pra mim. A assessoria de imprensa da Capcom. Eles não deixaram eu furar pra jogar. Cara, eles estão cagando e andando, cara. Pro Brasil é impressionante. Tipo, com todo mundo que eu falei lá da imprensa em geral... E é bizarro que por e-mail eles me respondem super bem. Mas eu... Lá no stand da Capcom não tava legal, não. E parece até imbecil esse, né, essa é a minha escolha depois de toda essa discussão aqui, assim, tal, mas o show do Jane's Addiction. Ah, cara, não! Concordo. Que falido que foi. Suado. Deu pena. Foi o pior momento, cara. Oh, e o pior é que o Jane's Addiction pagou mico pelo segundo ano seguido na E3. Cara, tava curtindo horrores. Ok. Cara, primeiro, não, quando vocês falaram, acho que ninguém assim, tipo, boa parte não estava se importando. Cara, eu não sabia. Eu vi o show começar, eu virei pro lado, eu voltei e ele já tinha acabado. Não, mas é que é o problema, eu acho que daí eles erraram no público. Não tinha que ser a Genius Addiction. Não, não, não pra galera. Não, de e não tinha que ser do jeito que foi. É tipo, ah, vai todo mundo lá comer e jogar videogame enquanto o Genius Addiction toca aqui. O Jack Tratton fala boa noite, aí pum, aí abre lá e aí, a parada. Uma e aí hora começa, depois. É, e aí começa as minas dançando, e aí música eletrônica, e aí bebida, pô, comida, e aí de repente, ô, gente, ó, tem o Genius Addiction ali, vamos lá, tipo, ó, vai se fuder. E o mico do Genius Addiction ano passado foi tocar num show cheio de grandes estrelinhas do momento. E o cara não tinha voz. Na Activision, e o cara tava sem voz. Não, e todo mundo tava esperando esse ano a Lady Gaga, né? É, que foi o boato que o Pector conseguiu começar, né? Nem bêbado, no mínimo bêbado de novo numa fila. É, furando. Não, ele começou esse boato. A primeira vez que eu ouvi esse boato foi no podcast do Giant Bomb. Ele começou esse boato. Tipo, ele chutou, né? É. Eu acho que ele não, veio. Ele falou assim, tipo, eu ouvi que é Lady Gaga. Mas ele nunca ouviu. Mas, tipo, ele erra tudo sempre. Então, não sei como a gente foi acreditar. As ações da Lady Gaga caíram depois disso. Cara, eu não entendo como. De novo, mais uma reclamação pra indústria. Por que, que o Michael Pachter é tipo the holder of porque the light? Porque ele também acerta muito e não, porque, é porra, e porque ele não cuida, porque ele dinheiro. Só cuida de algumas ações. Mas direto ele cara erra, tipo assim. Então quer dizer que todas as vezes que ele acerta ele então, só, só que ele errou tipo a da Nintendo, por exemplo. Só que ele não estuda as ações da Nintendo, ele cobre outras. Mas ele fala da Nintendo porque perguntam pra ele. Tá mas não, não, e outra coisa, eu não sei o que ele é. O fato do Michael Pachter receber atenção ou não, assim, ele começou a receber atenção. Porque ele tem um cargo muito alto de analista na Wedbush. Sem dúvida. Tenho certeza que ele não tem esse cargo porque dá pouco dinheiro pros clientes. É. E pouca dúvida. Gente entende a indústria eu como ele. Eu tô falando, ele. O meu problema é como, que... como ele pensa. Escuta o cara, só isso. Ah, sim, as pessoas escutam ele menos como isso. Opinião e mais como previsão e fato. Não, é fato, assim, é fato. É tipo, fato. Não é o Michael Pachter que sabe algumas tem coisas que você não sabe. Tem o Pachter Attack também. Pachter Attack. Pachter Attack, que é um grande quadro. É um grande quadro. É um ótimo quadro, se você sabe que é a opinião dele. Se você filtrar, né? Não, não é filtrar, é entender que é opinião, cara. Você não pode aceitar como verdade. Mas é uma discussão, meu Deus. É. E aí, você, continua. Não, e é só isso. Não tem mais o que falar, não. Tipo, é o James Addiction fala por si. É, pô, não precisa ter esse tamanho. Eu curti. Pior fato, é 3. É o saber que o Sonic Adventure não vai ser relançado. Já foi, ele tava na E3 ano passado, foi lançado no Xbox 360. Não, mas eu quero nessa E3. Eu quero ir de novo, é só isso. Você tá dizendo que a primeira E3 desde o ano passado a não, não ter Sonic Adventure te decepcionou. Porque como teve ano passado, você achou que ia virar uma tradição. Sim. Já ia ser a terceira E3 com Sonic Adventure. Sim. Pra mim, o melhor carpete foi da Activision, tá? O melhor carpete pra mim continua sendo Nintendo. Não, o melhor carpete. Porra, não, foi Sony Online, cara. Eu não, não pisei na Sony brancas. Online. Pô, era mó confortável. É, aquilo, era incrível. Você pulava, você pingava. Esse é o melhor carpete. Não pisamos, aí, não pisei na Sony Online. Isso aí é a tradição. É. Mas melhor bar interno eu acho okay, com certeza. E aquele troféu que o Pablo inventou no passado? Qual o troféu? Pra assessor de imprensa. Eu não lembro dele. Então deixa. Okay. Então deixa. Então, eu não vou se você não lembra dele, deu tudo certo. Então. Exato. Se você não lembra dele, espero que outras pessoas. Não, peraí, a gente deu o troféu pra Eva, não foi? Oi? Esse troféu que foi pra Eva, não foi melhor mas assim? Mas o nome do troféu. Ah, sim. Vocês dão, tipo, é o prêmio só pra... Não, pra assessor. É pra assessor. Se então, o assessor... assessor brasileiro ou qualquer? Qualquer. A gente é global. É democrático. Democrático. Ah, pra mim o prêmio de pior assessor de E3 continua indo pra sempre pro pior assessor de sempre, que é o Ivan Chapela e a equipe dele, da 3N Media do México. Se eu tivesse com um esses caras aqui, me dava que de novo não sabiam quem era ele, né? De novo, o cara, assim, se você acha que eu tô desrespeitando eles, vocês têm que começar a conversar com as empresas que, com as quais ele convive, diz que trabalha, né? Diz que trabalha, inclusive. Porque na E3 parece que ele não trabalha com essas empresas. O registro do cara é de imprensa, ele tá com badge de imprensa sempre. E aí, tipo, você chega na Konami, na THQ e na SEG ninguém sabe quem é o cara. Seu appointment não existe lá, só existe se você chegar e encontrar o cara dele na esquininha ali entre a Konami e a Tega. Ele tá te vendendo crack, ele nunca, né? Tá lá, ele aquele nunca cara tá que você me combinado. Apresentou na parada da Sony. Exato. Eu gosto que tipo, ele marca pra você THQ/SEGA, que é o que ele representa. Agora, se acontecer um dia das booths não estarem juntas, ele não vai saber onde não, ficar. Não, ele não vai saber mais onde ficar, porque ele sempre marca na esquininha entre as duas. Eu não entendi ainda se ele ainda trabalha na Konami ou não, porque ele mandou horário de Konami pra gente, mas a Konami tem acesso ali no Brasil agora. E eu ouvi falar que a conta tá mais deles, então não sei mais nada que tá acontecendo. E eu sei que esse ano, de novo, deu dois bolos em mim, e o que que eu fiz? Fui direto na THQ, falei, oi, tudo bem? Eu queria ver o negócio do Brasil. Ele, ah, ótimo, aqui tá o cartão do nosso assessor de América Latina, um cara de dentro da THQ, que não tem nada a ver com o Ivan. E vem, vamos ver o jogo. Cola aí. Cola aí, vamos então, tipo, ver as duas coisas que ele representa, tem novos representantes. Ah, né? SEGA, a mesma coisa. SEGA, conheci a assessora, SEGA... e eles têm um assessor só de Sonic também. Não, o Scott, super gente boa. Super gente boa. Que, tipo, eu cheguei lá, não, eu queria ver o Sonic e tal. Ele, não, vem cá. E eu tinha umas abriu um negocinho lá, tipo, não, senta aí, fica o tempo que você quiser. Pelo amor de Deus, é Sonic Adventure. Pelo menos alguém tem que jogar. Qual Sonic você quer jogar? Qual Adventure tem? Quer jogar o primeiro Mega Drive? Eu tenho um aqui. Vai, tem um negócio da Activision lá que sempre tinha um computador e aí North America, Europe, Asia, e aí era só. É. E aí, tipo, se você. E aí tinha um cara na minha frente que era da Europa, de algum lugar, e ele não conseguiu entrar na Activision. Aí eu falei que era no site brasileiro, não se encaixava em nenhum ali. E aí acho que por isso a mulher falou na hora. Ah, come here, tipo, porque eu não tinha nem onde me registrar. Todas as boots que eu fui de empresa que tinha US Media e International Media, eu chegava em International, então. E eles falavam, não, é que na real aqui é Europa, vai ali. Então, eu me senti nos Estados Unidos. Não, porque US, tipo, a maioria dos lugares... US é North America. Não, e aí você não se encaixa em nenhuma, e aí eles, ah, então a gente não pode negar pro cara, tá ligado? Então entra aí. Quem é que vai dizer não? Square Enix foi assim, cara. Se não encaixa nenhuma, então a gente vai ter que te negar. Cara, tem alguma coisa com o Heitor, cara, porque... Os caras odeiam. Ele, mano. Tipo, não, isso aconteceu. Não, na Square, tipo, eu conversei e não entrei. Ao mesmo tempo. O quê? Caraca. Na Square, A Square tá mais fácil. Deixa eu te contar uma coisa, Square. Eu cheguei. Assim, Square, eu tenho um horário às 10h30. Qual o produto? Eu falei, ah, não me mandaram. Só me falaram que eu tinha aqui 10h30, tinha que estar aqui. Ah, ok. Daí a menina puxou duas páginas. Ah, não tô achando seu nome. Eu, sério? Aí colou um outro assessor, o cara olhou. Ele o quê? Brasileiro. Ah, tá. Ele olhou assim. Ah, tem. Entra comigo aqui, faz o que quiser. Foi isso, cara. Não, Square, Square comigo na foi, Activision eu cheguei. Também, oi. Tipo, o segurança fez assim, a mina, não, ele tá comigo, deixa aqui. What? Entrei pelo fundo, peguei dois pedaços de pizza e fui ver o Modern Warfare 3. Tá ligado? Eu passei minha... cinco minutos. Você não tem cara de pensar. Peraí, Dogão. Peraí, Dogão. Ao mesmo tempo, o público, Dogão. Na frente dos caras da Activision, mano. Seu nome não tá aqui, o Bertrand tá lá. Aí ele puxou aquele cartão de All Access da Ubi, que era só empregado e me deu. Vai ver o que você quer. Eu saí andando com o cartão All Access da Yubi, como se eu fosse empregado de lá. Não, o Bertrand comigo, ele me pegou e ele ia de buff em buff, tipo, de jogo em jogo, ele me levava, esperava jogar, ia pro outro, esperava jogar. Isso é o que todo PR faz com os dois primeiros jogos e aí depois eles te abandonam. Isso aí aconteceu? Tô marcando casamento pra mês que vem. É, exatamente. Careca vai casar com o Rain e já era. Mas, não faz isso. Ele só quer a cidadania brasileira. Eu também acho. Square pra mim também foi super fácil. Então, hoje lá, tipo, meia da tarde. Ô, posso entrar? Entra aí. Eu fui super no Instagram. Falei assim, ó, o problema é o seguinte. Não tem uma coisa. Você foi honesto aí. Eu fui, porque eu saquei que o negócio de ser honesto tava funcionando esse ano. Aí eu cheguei e falei, ó, o seguinte, meu problema, o meu discurso em todas era esse. Ó, meu problema é o seguinte, eu não tenho um appointment com vocês. Vamos resolver isso. Aí como ela, o que você quer ver? Aí eu falei, Hitman. Aí ela... Deixa eu ver, aí eu... Aí ela... Ah, você é da onde? Eu do Brasil. Ah, fala com ela. Aí eu passei pra outra. Oi, tudo bem? Eu queria ver Hitman. Ela, if you're nice to me. Aí eu falei assim... Sério? Daí você chupou a chave. Aí eu falei assim... Aí eu consegui falar qualquer coisa. Ela me disse assim... 12 people, yeah, yeah, sure, you can fit in. Yeah, yeah. Foi assim que eu entrei na Bethesda. Tipo, yeah, eu falei, yeah, eu não tenho um appointment, ele é, você pode vir aqui à tarde, tem dar umas duas. Eu, oh, beleza, ele é um... Bethesda, ah, posso falar? Bethesda posso... tava muito legal. Tava, cara. Tava. Bethesda, não, tava. Não, não, não, não. Não tava tão legal assim, porque assim, um, eu cheguei na fila pra gravar, só pra gravar, não, era pra entrar e filmar alguma coisa. E daí chegou um cara e furou a fila, um colombiano, filha da puta, furou na minha frente. Falei, nossa, motherfucker. Aí ele entrou e começou, tipo, mano, berrar com os caras da Bethesda, tipo, meu, o horário tá aqui, os caras, meu, você atrasou 15 minutos, desculpa, já começou o negócio, você não pode entrar, que já tá lotado, não vai rolar. A gente pode te colocar aqui 20 minutos. Não, porque eu tô agora, eu preciso jogar agora, eu não jogar agora, não vou jogar, mó treta. Aí eu cheguei pra mim, não, falei, então, eu nem tenho nome aqui, não tô registrado nem nada, eu só queria gravar mesmo, tipo, de longe, nada sério. Ah, entra aí. What? Se você tratar seres humanos, é seres humanos, é colombiano. Ah. Mas ó, de novo, eu gostaria de dar o prêmio Imprensa América Latina pra toda a imprensa América Latina fora do Brasil por continuar a ser os piores jornalistas que eu vejo. É impressionante. Oh. Por que que só, caralho, tem imbecil trabalhando com, oh, games, cara? Oh, peraí, rapidinho. Entrevista... A sua simples Ivan Chapela se acessou no México. Entrevista com Reg Fizamé, façam... 20 perguntas, entendo, 20 perguntas 20 perguntas pro Red. Eu fiquei com 20 minutos com o Red e 10 minutos pra imprensa mexicana. Vocês que não pediram pergunta antes. Aí chega na México. Fala aí, México. Aí vira o cara e fala assim: entrevista, era a revista oficial da Nintendo no México. Red, a gente só queria uma coisa de você. Explica rapidamente o que é o Wii U pro leitor mexicano. Não, ou se, é eu juro. Não, o... como é que era? Já explica o que o Wii representa. É, o que o Wii U representa pra você, pro leitor. O Red, ele parou 5 segundos, tipo assim. Caralho. Eu juro pra você, eu juro pra você. Eu fui entrevistar o Eguchi-san da Nintendo. Ah, que era pra eu ir, daí trocaram comigo. Ops. Ah. Era você que ia pro Red no final. Não, não, em momento algum eu ia pro Red. Será? Eu não sabia que eu tinha essa entrevista até 2 horas. Eu vou te dar um beijo na boca agora. Olha. Então esse é isso. Não, não, não, preciso contar da pergunta do chileno. Deus, gente, o podcast de 3 horas. Não, a pergunta. Acabar. Só pra fechar, porra, só pra fechar. Clima, a pergunta clima, do chileno. Porra, beijo na boca, beija, musiquinha, finalizou. Crédito. Pelé, mano. Você sabe que você ainda tá no topo. Não, mas deixa eu te contar do chileno. Que não, então pode ter acabado ali, ele só vai contar agora. Okay. A pergunta do chileno. 20, mesma coisa, só que eu sempre peço pro latino-americano começar. Eu prefiro também. Pra você ver ele pagar mico e depois se humilhar. Aí, ele começa assim, sabe falar inglês. Ele chega, inglês, esse cara sabia, pelo menos. Oh. O chileno chegou e falou assim: senhor Eguchi, ele não tava nem gravando a entrevista. Eu queria saber... Comigo, vem. Porque o senhor trabalha na Nintendo desde os anos 80, né? E ele olhou pra mim, pra assessora, tipo, eu sei. E aí eu pensei, tipo, eu não sabia, mas tipo, é muito Wikipedia saber isso, né? Aí ele, então eu queria saber o que você acha da evolução dos games nesse tempo. Nossa! Não, não, esse cara tava lá, tá? É! Caralho, que incrível, cara, velho. Esse cara é super fraidinho. É aquele que eu acho. É aquele que eu acho. Eu vou fazer umas perguntas muito fortes. Tinha uma tradutora que fazia a pergunta, repetia a pergunta pro cara em japonês. E, tipo, qualquer coisa que a tradutora respondia pra ele, tipo, ele concorda com você. Aí ele olhava pro japonês. Ele, tipo, essa pergunta foi interessante. E o japonês ficava... tipo, essa pergunta foi interessante. Ele, Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que já... E ele olhava pra você, assim, tipo, ele achou interessante. Exato. E você ficava... E aí eu fiquei muito desconcertado, porque eu, tipo, eu fiquei... Ele tava entrevistando, eu ficava ouvindo o que ela dizia, o que ele dizia, o que a tradutora dizia. Durante a minha entrevista, ele ficou conversando com a assessora, porra. Ele ficava rindo, tipo, o cara tá falando chinês, tá ligado? Aí ele ficava rindo. Tá ligado? Eu não sei entender. E aí, teve uma hora na minha entrevista, que eu virei e fiz uma pergunta e ele, ha, that's a very good question. Tipo, a gente é um time. Vou encostar ele na parede, eu seguro, você puxa a descarga, brother. Exatamente. É, cara, é normal aparecer tanto jornalista que tá ali pra cobrir e não tem a menor ideia do que tá falando. Sim, sim. Tipo, acho que um dos piores exemplos foi um cara que tava testando o Wii U. Não, normalmente, posso fazer uma confissão? Normalmente sou eu um desses. Não, não, não, é que ele tava num outro nível. Não, não, é tal. Só o exemplo só. O cara tava vendo a versão em HD lá da demo do Wii U em Zelda e ele virou e perguntou assim: ah, esses gráficos são como de PlayStation 2, né? Uou, peraí, não foi. Uou, eu posso usar um iPad 2? Uou! Não sou eu, não sou eu. Esse nível. Eu pensei que no nível do. Sabe, tipo, o cara conseguiu marcar um horário com a Nintendo pra ver o novo console, pra estar lá pra cobrir. Eu culpo a Nintendo. Eu culpo a Nintendo. Eu culpo a Nintendo. Porque eu não vi o Wii. Eu também. Filho da puta com esse horário. E acabou a bateria, acabou o podcast. É o Jotronic ganha por W1. Oh, filha minha. Fandango, turn up on the lighting, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, we got a magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life for this monstrosity. Easy go, you need to let me go. It's been like, no, will you not let you go? Galileo! We will not let you go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub, he's a devil put aside for me.